Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. Spirit, o Festival de São Paulo, 29 de outubro, no Sambódromo do Anhembi. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Começou o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BB Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bbfinanceira.com.br. Em nome de Extra, também construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos os senhores aí. E aí, Joe? E aí? Ô, mano, seu Bento não tá bem? Seu Bento já começa tomando fora do ar. Eu falei, eu falei pra ele, tem um amigo nosso, Beca, parceiro aqui, corta o cabelo. É. Eu falei, ô Bento, eu vou amanhã no Beca. Ele falou, vai fazer o quê? Vai lavar o carro. Não. Ô, mano, você é mais inteligente qualquer não, mas você pode fazer a barba, você pode fazer o cabelo. Você pode fazer a massagem. Depilação, massagem. Não, depilação não, velho. Pera aí. Ah, duvido, você nunca fez uma tosse higiênica? Não, nunca vi. Você nunca ficou com o rabo igual do babuíno, velho? Eu me depilo em casa mesmo. Eu me depilo em casa com... Como o Domênico me explicou uma vez pra fazer. Eu? Com a máquina dentro do chuveiro, sem com a água fechada. Pra eu expliquei pra você? Sim, você falou. Só se você sonhou com alguma coisa. Falou pra ficar de cócoras e passar a máquina pra ele. Jamais falaria isso aí. Imagina, meu, Domênico. Jamais falaria isso. Eu me defendo, meu. Você deve estar confundindo as coisas. Cócoras passando a máquina. O Domênico falou, põe o espelho embaixo, pisa no espelho e fica de cócoras. Tenho certeza que sou eu. Normal fazer. Olha só, é... Ô, seu Bento! Opa. Seu Bento! Tudo bem, seu Bento? Tudo bom, e você? Tamo aí, né? Fazer o quê, né? Alegria. Seu Bento, dólar nós já sabemos, euro nós já sabemos. E a cotação do orégano, tá quanto, seu Bento? Puta, RG. Peguei você na curva agora? Não, aí depende da qualidade. Ah, sim. Oi, por falar em orégano, eu tô vendo aqui o uniforme da Jamaica aqui, ficou bonito, hein, velho? Ficou. Quem? Ah, o Jamaica... uniforme da Jamaica, os caras lançaram aqui o uniforme. Parabéns, da Jamaica. Ficou legal, mano. Jamaica é sensacional. Oi, é uma ironia, né, aí, mano? Depois que você competir, você fuma o uniforme, velho. Não, e o pessoal da Jamaica correr rápido, né? É. Por quê? Não, por quê, velho? Ah, mas pode servir de aditivo. Você nunca foi pra Jamaica? Não, ainda não, mas pretendo, porque a Jamaica é um país Jamaica, muito bonito. Ô, Casão. Com certeza, eu tenho ido de direto pra lá. Gosta, gosta de ir lá. Eu vou nas asas do capiroto. Geralmente é 4-1. Fala, seu Bento. 4-1? É, vamos aí. Vamos. Vamos ao giro. Liga os pombos. Vamos ao Santos. Revoada, revoada. Santos. Let's go! RG. Rapaz, ó, eu vou falar meu pra Deus, você. Hein? Chega, ó. Começa tudo de novo? Começa tudo de novo. Porque agora é o seguinte, né? O Santos aceitou a proposta da Juve. O jogador é que não o jogador não parece que 900 mil não agradou muito. O jogador não quer ir pra Juve por 900 mil por mês? Não, mas pera lá, Qual que é o papo aí? Não é assim. Não, me conta aí, é que mano. É que a proposta que foi feita, Domênico, é de 20 milhões de euros pelo total do jogador. O Santos, ele tá amparado. Sim, 20 milhões de euros. O Santos tá amparado por uma cláusula do contrato que ele só pode liberar o jogador, porque a multa dele acho que é de 40 ou 50 milhões de euros. Tá. O Santos vendendo por esse valor, É, ele tem aí uma proteção contratual dizendo que ele pode liberar o jogador, assinar o atestado liberatório, certo, pela quantia de 18. 18 a parte dele. Ou seja, se a quantia total que a Juventus ofereceu aí por 100% dos direitos do jogador é de 20, o Santos está amparado pelo contrato, ele tem 18. O Gabigol, que tem 40% do passe dele também, que ele é dono de 40% certo do passe, ele fala, porra, como que o Santos vai receber 18 e eu vou receber só 2? É uma proposta que pra ele não agradou. Entendeu a matemática? Entendi. O cara falou, porra, tudo bem, o Santos ele tá amparado pela cláusula contratual. Mas eu vou receber só 2 milhões? Quero mais. Ele tá pedindo mais. E aí eu não sei se o Santos aí reduz a parte dele aí de maneira cordial, porque ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode chegar e ser gente boa com o Gabigol e falar, ó, o bagulho é o seguinte, tô aceitando 14, então dos 18 que eu teria, eu te dou mais 4, você fica com 6. Sei lá se isso vai ser interessante pro Gabigol. Eu também duvido que o Santos fará. Porque o jogador é importante, né, RG? Se o Santos pudesse segurar o cara durante mais algum tempo, seria legal. Tem que ir o Gabigol na fila do copete. Então, RG, Gabigol bate uma bola, e amanhã é bom, contra o Gama, o Lucas Lima não treinou. Pode ser que seja desfarque contra o Gama amanhã. Mas a ideia dele é dar uma corpada amanhã, né? Segundo ele... Não sei não, RG. Em alguns jogadores. Será que ele não tá com o WhatsApp? Quem? mano, chega lá, mano. Neymar, que é parça do cara. Gabigol, que é parça do cara. Os caras tudo na Granja Comari. De manhãzinha tomando café, os caras assim, ó, tum! Bate a foto lá da visão, a vista que eles têm lá do restaurante. E? Fala assim, ó, a neblina que tá aqui, ó. Hashtag Granja Comari. Pra provocar o Lucas Lima. O cara ficou, você acha que o cara também não ficou, RG? Desmotivado? Acho pouco, viu, mano? Eu acho pouco esse Lucas Lima. O maluco pensou que tava lá, mano. Hã? Fica provocando o Parmeira no Orkut. Não, mas ele faz de brincadeira. Não, ele faz de brincadeira. Mas, RG, você não acha que o cara deu uma brochada, mano? Pelo fato de não ter sido convocado? Ainda mais no lugar do Renato Augusto. Eu não sei se por não ter sido... Depois da contusão do Douglas Costa. Não, mas ele tinha ido pra seleção principal, né, mano? Então, quer dizer, era uma aposta. Mas você acha que o cara não queria estar lá? Ou ia pra seleção olímpica ou ia pra profissional. Eu acho que aí a frustração pode ser mais no sentido de não ter recebido ainda nenhuma proposta, fica com a situação indefinida, né? Tá querendo agora, manifestou que tava querendo ir embora e aí não aparece nada. Quer dizer, então é uma situação que o cara, né? Não adianta, tem que se resignar, treinar e ficar até uma próxima oportunidade. Não tem jeito, não adianta. É. Aí não adianta, velho. Agora é jogar bola no peixe e manter aquele futebol que ele tinha para continuar tendo oportunidade e chance de ser vendido. Senão, já é. Vamos ao Parmeira. A nós. Palmeira. Fala de nós, ô seu Bento. Ah, preocupado, eu fiquei preocupado, hein? Você não viu hoje? Vai ser Chico o líder? O que acontece com isso? Não, não é o líder, mano. Você não viu? Não, Chico. É o Guilherme. Explica pra ele aí, Bento, o que pegou. Você falou do Prass? É, o Prass. Você não viu? Lesão no cotovelo do nosso treino da seleção, que ele operou. E não joga mais esse ano, hein? Tem o Wagner. O Wagner fez uma linda defesa, ninguém falou. Não, falamos. Então, mas eu acho que não é nada sério, viu? Só foi uma dor ali, saiu por precaução, aquela coisa toda, né? E o Parmeira, que o jogo de segunda então mudou, né? Mudou, de segunda passou pra domingo. Pra domingo, 18h30. Ficou domingo mesmo, né? Melhor. Acabaram com a minha piada, hein? Chupa, trouxa. Bem feito. Bem feito pra você. É pra largar a mão de você ser trouxa, de falar bobagem aqui. Bobagem, você? É. Uma bobagem você falou. Larga a mão de ser trouxa. Deixa eu mandar um abraço pro Sombrinha. Qual Sombrinha? Não, Sombrinha. Sombrinha que você precisar de algum problema aí de celular, essas coisas todas, ele resolve. Resolveu meu problema. Resolveu o teu lá? Resolveu meu problema. Deu jeito no meu problema, cara. Boa, Porque esses caras aí ficam aí... Você vai levar na assistência técnica pra resolver teu problema? A maioria desses lugares aí te complica a tua vida. Te cobra o valor do celular. É verdade. Vai lá, ó, liga pro Sombrinha lá que o cara é gente boa, viu? Lá na Santa Efigênia ele tem a loja dele, é bacana pra caramba. Ele é parmeirista? Olha, o vovó, eu não sei se ele é palmeirense. Não sei, ele é palmeirense? Eu não sei. Sombrinha é corintiano, mano. Corintiano. Não sei. Corintiano. Não sei. Ele é sim. Ô, menino. Pra onde vai, vovó? Segundo o Eduardo Balsa, treinador do São Paulo. Essa notícia é do São Paulo. Ele, peraí, não é do Parmeira, é jogador do Parmeira. Mas olha lá, avó, a avó se agora. Se você deixar acabar, você vai saber. A avó aqui quer fazer tudo agora. Não, é só. Hoje vai estar bravinho. Calma, hoje, viu? Fala de nós. O informamento é o seguinte, o Eduardo Balsa, disse que o São Paulo quase fechou o contratamento do Rafael Marques e tava tentando o Lucas do Barro, né? E quase Rafael conseguiu. Rafael Marques, o São Paulo queria levar? Só não conseguiu porque ele já fez. Sete jogos? 27 jogos. Não, 7, vovó. 7. Quando é 27, ou só. Confere isso aí, ou. Não sei, não sei, eu não sei, não sei. É, o Rafael Marques, ele. É, pra falar a verdade, o Balsa, ele deu uma declaração pra uma rádio da Argentina, falando que o São Paulo tinha interesse no Lucas Prato e no Barrios. O Rafael Marques, ele não chegou a comentar nessa entrevista não, que ele deu pra rádio argentina. Mas saiu hoje isso, hein, saiu. O Benga. Não, saiu, sim, mas saiu. A declaração que ele deu lá pra rádio. Foi do Barro. Foi falando do Barrios e do Prato. Olha, mas, nenhum desses dois faz falta. Pode o São Paulo dois, vai pagar multa lá? Se pagar multa, leva. Ah, mas não faz falta nenhuma os dois, viu? Quer pagar multa é nós. Né? Você acha não que faz não falta o Rafael Marques? Pode ir, mas pagando a multa, velho. Entrando o dinheiro lá no Palmeiras é nós. Fica tranquilo. Sabe, resta saber se esses jogadores querem ir pro São Paulo também. Então é isso. Ah, o quê? Mas se o Rafael. Mas como é que é o seu nome mesmo? Esqueceu meu nome, vovó? Domênico. Eles chamam de amorzinho. Ah, oh, pode chamar, não tem problema. Os meninos não gostam de ficar no banco, não importa, entendeu? Aí vem um time, o São Paulo é um time grande também e oferece, eles querem ir, né? É, né? Não é que não gosta do Palmeiras, é porque vai ficar no banco. Tá passando pano pros caras. Não, né? É isso, não. Olha, belisco de jogador. Se quiser sair do Palmeiras, pode sair. Tem uma maldição que a gente joga no jogador, você sabe, né, vovó? Ó, o Allan Kardec foi, não fez mais gol. O outro lá, o Wesley foi também. Wesley, nossa, Snipe. Os caras querem ver ele já longe. Mas precisa jogar. Entendeu? Precisa jogar isso teve um no outro bairro? Que foi também. Teve um outro que foi lá. Tô esquecendo o nome. Quem foi lá precisa também? Precisa jogar isso no bairro? Não precisa, só é coitado, daí igual, dó, né? O bairro pode ir, entendeu? Olha, se ele correr uma corrida de 100 metros com o Rafael Marques, ele demora uma hora pra completar, viu? Verdade. Só isso, seu Bento. Só isso. Só? Primeira. Então tá bom. É bom, né? O Palmeiras pega o Botafogo às 18h30. Lá, hein? Pega lá em Rio de Janeiro. Lá em Botafogo. Lá em Botafogo. Mas é Xerém. Mas é em Botafogo ou é um estádio que eles vão jogar? Porque não tem estádio lá? É Botafogo lá. Deve ser na ilha, né? Aqui é a Ilha Governador, exatamente. Eles pegaram a portuguesinha lá e deram um tapa no estádio. Deram um tapa lá na, no naquele estádio antigo estádio que eles tinham lá, não? Não. Qual que era? Esse era em Niterói, que eles jogavam. É. Caio e o que aconteceu com o Caio Martins? Não, o Caio Martins acho que deram uma... Tá desativado. Mas não, é? não era uma porcaria utilizar também, né? Não era legal, não, né? Caio Martins. É, Caio. Sensacional. Sensacional. Mas o estádio que eles reformaram lá, o Luso Brasileiro lá, tá bonitinho, tá legal. É bonitinho. Dá pra jogar, não? Dá pra jogar, tá tudo aí. Tudo aí. Só pegar o negócio aqui. Então tá bom. Enquanto isso, olha, tá chegando aí o nosso convidado, convidado sensacional. Isso aí é fera. Grande Gabriel. Gabriel Pensador, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Mas antes do Gabriel conversar com a gente, coloca qualquer trilha pra mim aqui, Bá. É o seguinte, o Dia dos Pais tá chegando, não é verdade, meus amigos? Sim. E você ainda não comprou o presente pro seu pai? Você tá de brincadeira, cara. Esquece esse negócio da camisa, sapato, toda hora a mesma coisa, né? Camisa, sapato, meia, né? Sempre mudar a mesma historinha. Cueca. Né? Cueca, sempre esse papinho. Chega desses mesmos presentes. Olha, na Dutra Máquinas, você encontra o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Sim. Ou de repente ele é aquele que perde a tarde toda cuidando do carro? Tem pai que é assim, né, Guilherme? Isso também, lógico. Mas não importa se o seu pai é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, ou de repente pai inventor, pai construtor. O presente ideal para o seu paizão está lá na Dutra Máquinas. São, sim, centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que, sim, seu pai vai adorar, hein? Black & Decker, você já conhece, é sinônimo de qualidade e também é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para dar para o seu pai, ó. Kit de ferramentas Black & Decker com 40 peças... que vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas. É maravilhoso. O RG tá louco, louco atrás desse kit. É legal, hein? Essa é legal. Tá, não tá, RG? Porra. Olha, completinha, viu? É o kit que todo pai quer ter em casa, viu? Na Dutra Máquinas, você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou também em uma das nossas lojas. Quando eu falei desse kit aqui, sim, o Gabriel Pensador já regalou o olho. Falou, porra, queria ter uma dessa pra mim também, que ela é sensacional. Quem não quer? É, né? Lógico, todo mundo quer. E lembre-se, em ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Dutra Máquinas. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Antes da gente partir para o nosso convidado, deixa eu terminar com as manchetes, né? Melhor claro, terminar. Vamos. Claro. Qual agora, seu Bento? Ah, vamos aos tricolores. Opa! São Paulo! Professor Samba. Eu não vou comentar, senão eu sou Fabiáceas do Twitter. Cadê o bebê? Não, mas você é São Paulino. Cadê o bebê? Você hoje aqui é o único São Paulino que está aqui. Ele está no dia de princesa dele. O Sombra? Cadê ele? O Sombra, onde? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, tem sentado. Ei, mano, fala aí. Mas, ó. Ei, mano, ele ganhou o dia de princesa. O netinho veio buscar ele aí. Ah, entendi. Foi. Ele foi pra fazer maquiagem. Mas, ó, e vamos falar pra que tricolor aqui? Pode ser você. Tem o Motinha. Ô, Motinha, então é nóis. Cadê o Motinha? Tá aqui, ó. Ah, eu vou comentar porque eu sou tricolor e ninguém vai me tirar desse time. Então é o seguinte, Buffarini foi liberado pela FIFA, vai poder atuar pelo São Paulo. Quem? Lateral Buffarini. Tá ótimo. Vai poder atuar, já tá lá treinando, o Chaves também. Né? E como você comentou, vovó que comentou aqui, é verdade mesmo, pela rádio aí, eu fico muito interessado em ter o... Barros, já que também só tá com o Gilberto lá no ataque, o São Paulo, né? Só tem o Gilberto lá, precisa de mais. Vem o caralho, não vai vir? Caralho? O jogador lá, argentino? Não, acho que não. Cancelaram? Não, cancelaram. Que absurdo. Broxou a vinda do caralho, mano. Eu ia falar bobagem. Abrochado. É, melhor você ficar quieto. Não, eu estou dizendo. Porque o Palmeiras, quando entra em campo, tem um porco voador. É. Eu acho que o São Paulo podia se inspirar. Olha, velho, a torcida do São Paulo daqui a pouco vem. Não, estou dizendo, véio. o anjo. Qual anjo? O anjo do São Paulo, é verdade. É, maluco, você tem que respeitar o São Paulo porque não tem ninguém aqui. Não isso vem piscar pra mim, não, ou você assume isso aí é que covardia. Você tá certo que você tá fazendo a covardia, o senhor é um calhorda e o senhor não vale nada. O senhor que quando quiser tudo zoar... Isso. É, o senhor quando quiser zoar os caras, tem que zoar na presença ou do Sombra ou eu do Mota. Eu faço isso na do Sombra, então, ele mas é que tá, o senhor tem que fazer na presença dos caras, na então, ausência é covardia. Então, deixa ele falar. Humano, a minha mulher falou? Quem que é mulher? Eu não gosto de covardia. Ó. Vou te mostrar o tamanho da mulher aqui, ó. Eu já conheço. De covardia, velho. Trouxa. Eu já conheço. Então, conhece ó, o Mano vai comentar sobre o São Paulo. Beleza. Então vai, que o Mano é íntegro, é um cara inteiro. O Buffarini foi liberado, o Chaves tá chegando. E a diretoria do São Paulo aí tava pedindo um prazo pro Bauza aí decidir o que ele quer da vida. E parece que o Bauza vai responder amanhã a respeito aí se ele será o próximo técnico da Argentina ou não. Então, mas a diretoria do São Paulo, na boa, Bento, já deveria ter trucado esse maluco aí já faz um tempo. Pô, o maluco quando foi lá ouvir a proposta, é igual tua mulher quando chega lá no... num jantar, você tá lá conversando com ela, fala, então, bem, sabe o que que é? O vizinho me chamou pra jantar, mas não tem nada demais, eu só vou jantar com ele. Não quer dizer que eu vá sair depois do jantar com ele pro motel e dar uma arrepiada. Não é isso. Aí você falou, opa, como assim? É praticamente o que o Balsa fez com a diretoria de São Paulo. Eu acho que tá faltando orgulho e amor próprio pro futebol brasileiro. É, esse tipo de situação aí do Balsa, eu vou lá, eu vou ver qual é que é. E volta e depois fica com a cabeça longe, pensando na possibilidade de ser o novo técnico da Argentina. Manda esse cara pro inferno, velho. Manda pro inferno. Ficar dependendo de treinadorzinho que tá com a cabeça longe. Verdade. Fica mula, mas mano. Mas é o vizinho também, mano. É um vizinho bonitão. Mano. Ah, na boa. Hoje gatão. Não é mais, viu? É. Hoje não é mais, mano. A Argentina hoje aí é um barco à deriva, tá certo? A AFA, mas é verdade. Os caras tiveram recentemente uma intervenção da FIFA por causa de corrupção, é porra toda, velho. Pô, a Argentina tudo bem, chegou numa final de Copa do Mundo, tava de novo aí na final da Copa América e tudo mais. Tem um baita time. Mas você vê até propriamente o Messi. O Messi durante a Copa América sentou o rei na Argentina, velho. Sentou o pau, mano, na AFA, falou um caminhão, falou que não volta mais a vestir a camisa da seleção. Pô, isso daí pesa, velho. Você é louco, pegar a Argentina num tempo áureo, talvez? Tudo bem, é uma outra condição. Agora, na atual circunstância, eu não acho que é bom negócio, não. Posso divergir? Ah, pra variar. Chegou pra variar, ele. O TPM, man. Eu, TPM mesmo? Sim. Porque tudo fala que aí, eu véio. Falo, você vem com pedras na mão. Faz mulher de TPM. Fala aí, Benji. O que acontece? Eu vou te falar. Eu já vi tomou de pedra na mão. Eu acho que às vezes o RG tem razão. Às com relação a quê? Uma falta de maturidade só, uma questão de idade. A minha ou a sua? A sua. Vamos lá. Eu tô tranquilo. Até agora eu não o agredi, RG. Não, mas já chegou agredi, com pedras na mão. Eu agredi, eu também já tive esse problema. E hoje eu tô tranquilo. É. Afinal, olha o convidado que tá aqui hoje. Ah, lógico, pô. Sente a Marizia, Marizia, Pode falar isso aqui. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Gabriel Pensador, mano. O cara é monstro. Muito bom, vou te falar, esse cara é monstro. Monstro. Ele vai ter um... Mas esse é... Mas vamos falar já com ele, vamos falar. Valeu, mano. Ele é... Não, ele é Oda. Esse tem o dom da palavra. É bom pra caramba. Obrigado. Daqui a pouco o pensador vai falar e tá feliz da vida que o Flamengo dele ganhou ontem. Mas eu vou te falar por que eu vou divergir de você. Gente, eu acho que alguns torcedores de São Paulo estão fazendo tempestade num copo d'água. Ligou a AFA. O cara é argentino. Ligou o presidente da federação do país do cara. Falou, você quer vir aqui ouvir? A gente pode conversar. Foi lá, conversou. Sim. Ponto. Gente, se a seleção da Argentina convoca o cara... O São Paulo que desculpe. É a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians. Corinthians que desculpe, o Tite não podia falar não pra uma seleção brasileira. E também divirge do senhor quando você fala, ah, Argentina. Argentina, pô. Argentina na Copa de 2018 entra como um favorito a título como entra sempre. Não dá pra falar não. Não dá pra falar não pra seleção do seu país. Ainda mais olha, Argentina. Eu vou pensador, você discorda? Você vê tanto problema assim? Do São Paulo ter eu não acompanhei esse caso, tô vendo por aqui pelo programa mesmo. Mas eu acho que se ele foi sincero, foi lá conversar e abriu o jogo. Mas sabe qual que é o problema? A diretora do São Paulo falou: tudo bem, vai lá ouvir. Não, mas eu falar em Argentina, outro dia eu compartilhei na minha página no Face um vídeo das melhores jogadas do Maradona, era impressionante, a qualidade era absurda. E se você fizer as do Messi também? Não, mas é que eu nunca tinha visto esse vídeo com tantos lances do Maradona, assim, fiquei chocado. Na hora eu já pensei nos meus seguidores, falei, a galera tem que ver isso, quem gosta de futebol tem que ver isso. Você que viaja muito, tem dois DVDs, eu tenho os dois, um eu ganhei, um eu comprei, tem dois DVDs feitos sobre a carreira do Maradona, carreira na bola. Sim, sim. E são muito legais, mas o DVD feito na Itália, se você tiver a oportunidade, compra. Imagina. Que foca mais ele no Napoli, é uma coisa... Não, mas Maradona era monstrão, né? Surpreendente não, surreal. O cara era monstro. Mas, ô Benji, só com relação ainda... Você quer ver o Careca, não? Não, deixa quieto. Deixa o Careca. Me mostra, me mostra. Ele curte, ele curte. Eu adoro. Era amigo do Maradona. Mas vou te salvar, você quer ver o Cuéllar também, não? Não conheço. Joga no teu time? Joga no teu time? Mas, ô Benji, só com relação ainda ao Balsa, eu acho que você tá perfeito desde que não tivesse acontecido o que aconteceu. Ou seja, a entrevista dele pro lance. O Balsa, naquela entrevista que ele deu pro lance, eu pelo menos penso assim, cara. Eu acho que a palavra do cara vale mais do que a assinatura. Eu acho que o maior patrimônio que o homem pode ter é a palavra que ele tem. Então o Balsa, ele declarou o seguinte, a respeito de uma possibilidade dele dirigir a seleção do Paraguai. Imagina, que é isso? Tô aqui no São Paulo, vou cumprir meu contrato até o final. Eis que o repórter faz uma outra pergunta. E se fosse a seleção da Argentina? Ele ainda ratifica, Benjamin, ratifica o que ele disse. Ele diz, também... Poderia talvez me empolgar um pouco mais, mas por respeito ao São Paulo e por princípios, eu não aceitaria. Quero cumprir o meu contrato até o fim. Eu, às vezes, perco duas, aqueles me mantêm no cargo. Por que eu deixaria o São Paulo a ver navios? Ponto. Essa é a declaração do Balsa. Então, a partir do momento que o cara declara isso, o cara não pode ser incoerente, a partir do momento... Quer dizer, recebe a proposta, aí o cara pula a janela, igual a tua mulher. Olha, ah, eu te amo, meu você bem. Também eu quero viver com você. Não, pelo contrário. Você é a favor de chibatadas? Não, chibatada não, mas eu acho que se o cara se pronuncia... Enforcar gente em praça pública? Não. Porque não. Se uma pessoa fala um negócio, não pode voltar lá, atrás? Voltar atrás, Benjamin? Então, se uma pessoa eu gosto de marrom. Ah, não gosto mais de marrom, gosto de amarelo. Ué. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que o cara coloca aí princípios em jogo... Ô, Benjamin, você tá tirando, mano? O bagulho não, é o seguinte, RG. Só pra saber se é uma coisa pessoal. A sua mulher fez isso contigo? Não, ainda falou não. Ainda não, mas vai saber o dia da manhã. Vai saber. Pensador, você nunca mudou. Gabriel, numa dessa a mulher fala, eu te amo, quero viver com você pra sempre. Aí a mulher, daqui a pouco, aí recebe a proposta do vizinho, e o vizinho fala, teu marido é um gordinho zoado. Pô, vamos sair comigo. Eu te dou uma vida gordinho confortável. Aí, tirando? Aí a mulher vai lá e pula a janela e sai com o vizinho. Gabriel, é porque ele é um ser perfeito. Né? Então, eu acho que ele é favor de queimar as pessoas. Tem a sua razão. Você nunca voltou atrás de nada? Você nunca falou um negócio e voltou atrás? Mas depende de voltar atrás em quê? Mas eu entendo o que ele tá dizendo também. Ué, volta. Eu não acompanhei o caso todo, não sabia que ele tinha declarado isso. Mas é profissional hoje, agora o treinador... Ele tá sempre na corda bamba, né? Eu acho que ele tem o direito de ouvir. É, qualquer treinador. Tem muitos amigos treinadores. E os clubes, quando... Você falou, mantém quando perde e tal. Mas, na verdade, primeiro a perder a cabeça é o treinador. Então, também, pelo menos, sentar e escutar as propostas. Até seria deselegante o cara não escutar. Não, é que ele declarou isso, Gabriel. Ele falou, gente, eu perco duas, aqueles me mantêm no cargo. Mano, você daqui a pouco parece que o Balsa matou 20 caras na rua. Ele falou um negócio e mudou de opinião. Mas ele colocou o termo princípio em jogo, Benjamin. Tudo bem, mano, as pessoas mudam de opinião. Não, tudo bem, não. É a minha opinião, não vou voltar atrás. As pessoas mudam de opinião na vida. O Tite, em dezembro, assinou um manifesto contra o Marco Polo. Tá errado também. Tudo bem, o cara mudou de opinião. Gente, as pessoas mudam de opinião. É normal. Ah, eu não acho que é normal. Não é crime. Não uma coisa é você mudar de opinião e falar, pô, hoje eu uso camisa branca ou uso camisa preta. Não, isso é mudar, mano, de, mudar opinião. De opinião. É mudar, tá, de opinião. Pô, eu vou, mano, com a branca. Aí no decorrer do dia fala, não, mano, eu não gostei, todo, vou com a preta. Mano, e daí? Não importa o que tem coisas que não valem a pena você mudar de opinião. Não é questão de. Quem tá mudando de opinião? Ué. É que ele falou de namorado, o Gabriel. Ah. Eu não sei. Faz tempo que eu também não vejo. Eu tava falando de. Que ele falou da tua mulher. Eu tentei jogar pra mulher dele. Você, o negócio é com vocês. Sai fora, né? Mas, o seu Bento, e aí? Só isso, São Paulo? Vamos lá, vamos agora ao Corinthians. Ah, Coringão, mano. Fio Katsu, maluco, você é louco? Faz hora. Dia onde, mano? Dia onde? Aí também. Vice-líder. Que vice-líder? Vendemos o pato, mano. Ah, tá indo levar ele lá, mano? Vendeu, mano. Você que tá indo levar ele no aeroporto? É verdade que é você que vai levar ele no aeroporto? Você faz questão, mano, ou não? Faria questão. Eu nem levaria, mandava de ser 10-10 que é pra chegar rápido. Mas, enfim, quem deve aparecer no próximo jogo do Corinthians é o Marlone. Porra. No grito, né, velho? Aí sabe o que é pior? Que se o Corinthians não ganhar... Vão culpar ele. Vão culpar ele. Mas o que acontece com ele lá, Benja? Esse jogo é difícil, hein? É meio que um voodoo, uma coisa assim. Ô, pensador, pô, não jogou no teu time, jogou no rival do seu time. Pô, o Marlone no Vasco apareceu bem. O Marlone no Cruzeiro não tem muita chance. No Sport, ano passado, jogou bem. No Fluminense foi mais ou menos. Jogou bem. E o pensador, pra quem não sabe, além de ser um baita de um músico, de um rapper e tal... O flamenguista, o Gabriel? Rubro Negro doente, mas o pensador também é empresário de jogador de futebol. Malone, ele conhece. É, Malone na base já. Ele conhece, já sabia? Destacou bastante lá no Quem parque. Que você empresaria? Jogava junto com o Julen, que é o nosso jogador que ficou no Palmeiras desde os juniores até volante, o profissional. Né? Junior, eu lembro, viu? O Julen era meia e virou volante no Palmeiras, jogador versátil, muita qualidade. Jogava junto com o Malone. E o Marlone, agora só comentando aqui sobre a pessoa, né? Eu fiquei emocionado com a entrevista. Puta, que vocês compartilharam. Dia? Foi uma loucura, que né? Que foi muito Marlone, sincera, né? Falando das dificuldades na época de São Januário, quando ele ficava lá num certo dia da semana, no fim de semana, que não tinha alimentação para os atletas ainda da base. E que ele contou mesmo. Tô falou da, comida da, no lixo. Que tinha fome na hora depois dos jogos lá e certas situações que ele teve que procurar. Enfim, encontrou comida no que sobrava lá dos torcedores e tal. Foi bem emocionante aquilo ali. Torço muito por ele. Eu também. E pô, tá, na verdade, tem até a ver com a música nova que a gente está lançando hoje aqui, Fé na Luta. Ela fala sobre a fé no sonho, a levantar depois da queda, garra, coragem, tudo isso que foi até inspirado tem no esporte. Tem aqui. Então vamos ver se cabe aí. Foi inspirado no esporte. Vamos ver, pensador, olha lá. Ouvimos. Eu já vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal. Que sim é mais forte que quem faz esse vocal aqui, Gabriel? Thaís Alvarenga. Que tem vitória no final. Pode acreditar que sim e duvidar de quem duvida. Pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal. Que sim é mais forte que não em tudo nessa vida. E só pra te ver com a vitória no final. Pode crer que sim e duvidar de quem duvida. De quem duvida. Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho. E a minha imagem me diz, hoje é dia de luta, escuta o conselho. Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça. Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito, esqueça. Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior. Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura. Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem. Fala o que pensa, evita ofensa e aceita as palavras que vêm. Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina. Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina. Sensacional. Dias de glória. E essa levada que você pegou, uma levada diferente, que é legal, rápida, né? Foi bem, pensador. Porra, sensacional, velho, a música. Bem legal. Olha, eu não gosto dele, mas musicalmente ele é bom demais. É bom pra caramba, velho. Você tá louco. Baita rapper, velho. Você tá louco, ó. Bem legal. Fé na Luta é o nome da música nova do Gabriel, hein? Não sei a da coragem, levanta e vai à luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem, levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também... Aquele é o clipe, ô Gabriel? Isso, o clipe foi feito na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, tá passando agora. Você, que se você acessar 97fm.com.br/estúdio ao vivo, você vai visualizar o clipe do Gabriel, hein? Praça tá passando Roosevelt, o clipe da música nova do Gabriel. É um fé na luta da galera do skate aqui em São Paulo, bacana. Sensacional, velho. Muito bom. A letra essa música chama Gabriel. Fé na Luta? Fé na Luta, a letra é minha. Eu fiz essa parte com a melodia que é a Thaís. Essa é a Thaís, comigo, que apareceu ali de violão, né? E o refrão do Charlie Brown Jr. A gente teve a produção do Papatinho, da Cone Crew. E a parceria com o pessoal do UFC Brasil. UFC, que foi aí na casa do presidente Giovanni Decker que nasceu a ideia da música. Batendo papo, falando sobre o esporte, comparando a superação no esporte e fora do esporte, na vida de cada um. E aí, ó, essa última parte agora, por exemplo, ó. Paz no coração, carro pra seguir em frente com disposição. Guarda fechada contra o ódio e a traição. Base preparada pra buscar superação. O certo é o certo, errado é errado. Nem esculachar, nem ser esculachado. Meu papel é legal pra cacete, respeito pra ser respeitado. Caraca, velho, tá gringo, velho. Tá muito louco. O verdadeiro guerreiro não cansa. Quem tem caráter e honra, positividade, atitude, covardia nunca, humildade. Sei o que eu quero, eu posso. Sensacional, velho. Vai ver o Chorão, né? De novo? Vem de novo? No finalzinho, não. Vem a Thaís finalizando. O Chorão já foi no refrão, né? Do Charlie Brown. Tem tudo a ver, porque eles sempre passaram também, passam, né? Até hoje a música do Charlie Brown passa essa mensagem de força, de atitude, que é o espírito dessa nossa música aí. O Alexandre, filho do Chorão, participou lá no clipe, no dia com a gente. E a gente teve 5 personagens reais mostrando suas profissões, ou seu dia a dia, né? O skatista, que é deficiente físico, o executivo, o catador de lixo, a professora e o motoboy. Mas é para representar todos nós. Que legal. Na batalha da vida, na superação, no dia a dia. Dias de luta, dias de glória. Que louco, muito fé bom na luta. Mesmo, hein? Muito aí, bom. Galera, quem quiser ver o clipe depois, compartilhar, já tá chegando em 500 mil views em poucos dias de lançamento. Da é hora. Sempre bom incentivar a galera a compartilhar mais e distribuir aí a vibe, né? Você sabe onde o Pensador faz um baita sucesso? Você não vai acreditar. Portugal. Que legal. É, não, a gente esse ano bateu o recorde. Já fui 4 vezes esse ano. Tô indo lá segunda-feira de novo. Vou passar o mês inteiro. Aí, viu? Que outro lugar você foi já, Gabriel, fora do Brasil? Já sem ser Portugal. Mais vezes pra Angola, 5 vezes. Que é português também, Angola também, Angola, né? Angola também, a mesma língua. Cabo Verde, Moçambique. Aí, em outros países, a gente foi para os Estados Unidos algumas vezes, fez Japão, fechou para brasileiros ou para todo mundo lá? Mais para brasileiros, mas em um evento foi na corrida da Fórmula Indy, que foi para gringos, né? Pô, foi, legal. Foi bem diferente, bem legal. No Japão foram 3 shows, maioria para brasileiros, mas em Tóquio tinha muitos japoneses. Dublin, na Irlanda, fizemos. Uruguai foi para os uruguaios mesmo, fomos 2 vezes lá, foi muito bom, amei os uruguaios, o povo de lá, muito maneiro. Argentina fiz uma vez, já faz muito tempo. Fizemos aí, o que mais? Cara, você rodou bem o mundo, né? A gente teve chance de cantar aí em alguns lugares diferentes, né? Em Angola eu tenho tatuado no meu braço desde a primeira vez que eu legal, fui. Véio. O Pensador, que é o símbolo de lá. É, o símbolo. O povo muito forte, muito guerreiro. Tem tudo a ver com essa música aí também. E a gente herdou também, né, dos angolanos. Agora, o Gabriel, me conta uma coisa. Porque o teu primeiro sucesso mesmo foi um demo que você mandou lá pra Sony, né? Que é o Tô Feliz Matei o Presidente, né? Você mandou um single. Mas primeiro não foi pra Sony. Primeiro mandei direto pra uma rádio, RPC. Você... É mesmo, cara? E aí ele tocou. Eles e foi censurado. Sem gravadora. Censurar a música. Aí depois eu fui procurar uma gravadora. Isso que ano foi? 80 aí? 92. 92. E aí em 93 o disco saiu com a Sony. Que legal. Mas antes disso, Gabi, porque o Rio de Janeiro sempre foi um país que teve aquele funk, o funk, né? O funk é diferente do rap. A cidade. É o funk melody é diferente e o Rio de Janeiro é muito conhecido pelo funk e tal, né? Como é que é você? Você é um rapper, né? O rap é uma coisa um pouco mais diferente, né? Como é que é você fazer o rap no Rio de Janeiro? Como é que foi esse começo aí? Foi difícil? Como é que é? Conta pra gente. Foi difícil, mas era difícil no Brasil ainda. Tudo, né? Todo mundo tinha um receio, São Paulo já né, tinha uma rap, cena né? de rap, sim. Racionais tá aí de MC Jack. Rafa e os Magrelos, que eram de Brasília, praticamente os pioneiros, já tinham gravado os seus vinis, era um começo ainda também aqui. Mas lá no Rio era mais difícil, realmente, porque a gente tinha que, pra descobrir meia dúzia, literalmente, de caras que gostavam e faziam rap, Era difícil. Eu conheci no cinema, por acaso, que a gente foi ver um filme que o Ice Cube era o ator do Boys in the Hood. E aí eu conheci o DJ Leandro, que hoje é meu DJ, conheci o Tito, que trabalhou comigo também, conheci o Def Yuri, e só. Aí eu quis criar uma associação com o pessoal do Movimento Negro e tal, criei uma associação do rap, do... Eu criei isso com buscando outros, e apareceu o MV Bill, que já fazia o seu trabalho, e outros que pararam, que não estão mais em atividade hoje, mas era realmente assim uma turminha de gatos pingados querendo se unir, querendo fazer alguma coisa. Por sorte, o meu disco foi pra frente e virou uma febre já, de cara, pra quem não conhecia rap também, passar a conhecer aquela linguagem. E aí eu fui tentando trazer comigo, na TV, nos lugares, nos shows, alguns outros rappers pra mostrar que era o chamado movimento hip hop. E aí, no terceiro disco, que tocou muito, que foi o do quebra-cabeça, né, o Cachimbo, aí... Festa da Música e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puta, adoro a Festa da Música. Aliás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abriu mais portas pro 7, 8, que é em cima do primeiro rap do mundo, né? É. A base praticamente dos caras do... Que, puta, adoro Sugar Hill Gang, pra mim... Puta, não, mas eu vou te falar, essa música que tá tocando... Essa música é sensacional. É igual o milésimo gol do Pelé. É. Cara, eu gosto de todo mundo do Gabriel, cara. Eu acho sensacional o Gabriel, cara. Mas eu vou te falar. Gosto mesmo. Eu também, você sabe, eu sou fãzaço. Valeu. Essa é clássica, não tem jeito. Isso aqui a gente toca nas festas da energia. Tem uma música do Pensador que eu acho que não é uma música que tocou muito. Uhum. Mas pra mim é a letra mais bacana que você fez até hoje. Posso adivinhar? Tentar? Pode. Brazuca? Não. Linhas Tortas. Ah, valeu. Linhas Tortas é mais recente. Linhas Tortas, velho. É mais nova, né? A galera conhece, mas realmente não foi pra rádio. Não foi a música de rádio, mas tem um clipe legal. Os professores têm trabalhado ela nas escolas. Pra mim foi a música, a letra mais bacana. Ah, é emocionante. Todas que você tem, ela é Linhas Tortas. Ah, eu gosto. Você conhece? Eu conheço, porque eu conheço o trabalho do Gabriel. Mas assim, eu gosto de todas, cara. Eu gosto do Cachimbo, eu gosto do Lavagem Cerebral. Ah, eu gosto do Palavras Repetidas. Eu gosto de uma porrada de música dele. Aliás, eu queria até te perguntar, como é que foi essa junção você com o Lulu Santos, que você teve, parece que duas músicas com o Lulu, primeiro, né? Primeiro foi um convite dele... Num disco dele que eu gravei e fiz uns ragas, um ragamuffin, né? Um rap meio regueado no Assaltaram a Gramática, parte 2. É. E aí depois, então, eu e o Memê produzindo o meu disco, o terceiro disco, que é aquele que eu tava falando agora, a gente chamou o Lulu pro Cachimbo. Depois, mais pra frente, o Astronauta num outro disco. Acho é o que Astronauta, já foi, essa já foi mesmo. O Astronauta disco. Foi sensacional. E ele me chamou também pro Astronauta no acústico. DVD, acústico. É mesmo? Dele. Você participou do dele? E também foi uma barata, que produção muito boa, uma outra versão, maneira também. Então, tive sorte de trabalhar com caras que eu já curtia quando era moleque, Djavan, Caetano, Gil. O Gil eu não gravei também. Nada com o Gil, mas não. Eu fiz o trio elétrico na Bahia, cara, é demais. É mesmo, cara? Energia, por acaso estamos na energia. Energia muito forte, você tá no trio elétrico ali, Expresso 2222, passando em Salvador, é indescritível. Agora sim, eu gosto de uma porrada de música tua, mas essa aqui que eu vou colocar aqui, essa aqui, ó. A festa da música, pra mim, é uma das coisas mais sensacionais que você fez, cara. Juro por Deus. Valeu. Porque você fala de um monte de artista legal, cara, um monte de coisa bacana. Ó, quer ver, ó? E a levada da música é muito legal. Essa é bem legal, né? É sensacional essa música, velho. Ah, o Memê que sugeriu esse sample aí do também. Do Tom Club, né? Do Tom Tom Club, né? O de Genius of Love. Não, esse é... Não, é... Como é que é o... Não, esse aqui é a... É a Somebody Else's Guy da Justin Brown. Isso. Justin Brown, exatamente. Justin Brown. Exatamente. Ó, é o sample dela. Que é sensacional também, né, Gabriel? Acho que você deve curtir tudo isso aí, né? Quero mandar um abraço pro Che Leal, que cantava comigo nos shows. Ele é daqui de Sampa. É o corintiano, que é leal. Boa, boa. É, porque agora me veio um flash aqui que às vezes nos shows ele cantava a parte da Jocelyn Brown. Isso era só de vez em quando. Ah, ele cantava no show? Que legal. E o Abdula também, que depois eles trabalharam juntos comigo também na turnê ao vivo, na turnê do DVD ao vivo. E agora eu esqueci da melodia toda do. Aliás, Gabriel, você conheceu um desses artistas? Você conheceu algum desses artistas, Jocelyn Brown? Algum desses conhecidos? Não, eu conheci o África Bambata. Você conheceu o África Bambata? Muito maneiro, foi rápido e tal. Conheci os caras da Zulu Nation lá em Nova York. Puta, que sensacional. Mas foi rápido, nem lembro direito, assim, mas já foi interessante. É, e o guru do Gangstar, a gente fez uma brincadeira, um improviso assim, num backstage de um show dele, do Jazz Mataz. Puta, esse Jazz Mataz, caraca, é velho. E o KRS-One, que é um cara foda, um cabeça assim do rap lá de Nova York também, do Boogie Down Productions. É, KRS-One, né? É, o KRS One. É, o Sounds of the Police, cara, lá, né? É, esse aí. Porra, tá, adoro. Ah, não, mas eu manjo. Ô, cara, eu conheço. Eu sou branco por fora, mas sou negão, cara. Oh. Eu só tenho essas. A minha coleção de disco é só essas coisas. Essa do KRS, eu não era rapper ainda. Eu tinha só o Tô Feliz de Matei o Presidente, tentando ali alguma coisa. Mas eu tava em Nova York, tinha conhecido um DJ que vendia umas fitas de mixagem, DJ Enough. Eu tinha conhecido ele antes, numa outra viagem. Ele vendia fitinha ali no Central Park, sei lá. Depois eu escutando a rádio Kiss FM. Boa. Ele era o DJ Enough, que era o locutor e tal, e o DJ do programa. E eu tinha o contato dele, não lembro como foi isso. Eu liguei pra ele, falei, cara, tu tá aí agora, o KRS-One como convidado. Eu não lembro se eu consegui ligar ou se eu fui sem avisar. Bati no endereço daqui, falei que era o Gabriel, o rapper do Brasil. E ele fala, pô, faz rap no Brasil? Tem rap no Brasil? Ninguém sabia. Nem sabia que tinha. E aí, né? Eu bati na porta, ele deixou eu entrar pra ver o KRS improvisando pra caramba, e o DJ e o virando é bom, as véio. Bases. Bom. E aí, eles me chamaram pro microfone. Aqui tem um garoto aqui que faz rap também. Aí, eu lá, fazendo em português um pedacinho, uma frase em inglês. What's up? E aí, hello, não sei o que e tal. Em português. E o KRS ficou tão feliz por ver que tinha que o hip hop, né? Que ele é um dos caras da raiz, da origem do hip hop, do berço do hip hop. Ver, saber que aquilo tava lá no Brasil, eu vi que o cara, o olho dele brilhou. Ele falou, caramba, no Brasil também e tal. Ficou todo feliz, eu fiquei todo orgulhoso. Da hora. E tem essa fitinha, se não tiver estragado lá. Que legal. Eu tenho a fitinha aqui, cassete. Quem não sabe o que nós estamos falando, é essa música aqui que eu tava comentando com ele. Essa sound era police. Espero que meu amigo DJ Adriano Pagani esteja ouvindo o programa. Ele é DJ música. Não, mas ele manja também desse troço aí. Essa fala, música eu gostei da polícia, você fala, tá ok? Ô, Bolsonaro. Jair Bolsonaro, essa aí eu gostei. Tem um detalhe. A música, o Cachimbo da Paz, que é um clássico. Se o Gabriel não toca no show, os caras matam ele, e com razão. Tem, aliás, tem alguma música? Tem que te matar. Você tem que tocar? Essa é uma. Mas, o Cachimbo da Paz. Tem todos. Mas o Cachimbo da Paz. Quem nunca prestou atenção na lei... Deixa ele lei, falar que ele tá me elogiando. É. Então, mas contar, o Cachimbo da Paz... Pô, a gente combinou aqui. O Cachimbo da Paz... A letra é sensacional, cara. As pessoas só falam da Marizia. Não, mas a letra... Prestem atenção na letra. Prestem atenção na letra, porque ele fala da hipocrisia, né? Claro. Quer dizer, o cara estuprou, o cara, né, encheu a lata, tá tudo solto. O cara foi pego fumando um baseado, era considerado... Então presta coitado atenção na letra. Índio, mas o legal é as pessoas prestaram atenção na letra dessa mulher, não, pensador? É, essa música discute bastante coisa. A violência está totalmente ligada ao tráfico de drogas, né? O tráfico fortalece a violência, né? O tráfico ilegal. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cassino oficial. Legal pra caramba isso aqui, né? Valeu. A violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. É nóis. Mas aí, deixa o som rolando, eu vou responder então sobre as músicas que eu não posso deixar de cantar. Vamos lá. Tenho Até Quando, que eu adoro cantar, e ela tem uma energia muito forte, uma mensagem que a galera também trouxe histórias de reação na vida, até quando você vai levando porrada. Eu falando de política, de justiça, do sistema e de cidadania, mas as pessoas levaram por um lado pessoal em alguns casos e trouxeram histórias muito particulares de reação, de mudança, de transformação. E que me inspiraram também. Eu canto ela hoje pensando em tudo isso, assim, até quando. Tem a Lavagem Cerebral, como você falou, que fala de racismo, a gente está sempre cantando, sempre falando, nas palestras também, não só nos shows. Tem músicas que a gente gosta de cantar com um lado mais divertido, que é um lado que a gente traz pro show pra galera sorrir, pra galera cantar junto, pra galera dar risada. O rap do feio tá sempre nos shows. Tem Astronauta, que a gente já falou, do Lulu. Bom, tem muitas músicas que eu acho que são importantes. 2, 3, 4, também, eu chamo alguma menina, né, da plateia. É muito legal, cantar, cara, a gente é se diverte. Essa música não deu um azedume pra você, não, Gabriel? Porque esse telefone devia existir. Existia, existia em cada cidade, né? É sério, existia? Tinha vários. Com essa, só mudava o DDD. Sim. Então, a gravadora, a Sony, na época, teve problemas de muitas reclamações. É mais de uma. Não, não. Mas eles chegaram a te processar ou não? Não, mas ameaçaram processar a Sony. Acho que eles tinham que sempre que combinar alguma coisa com os donos do telefone, explicar, pedir desculpa, sei lá, acertar alguma coisa. Não lembro. Mas eu soube, o advogado comentava. O advogado da Sony falou, cara, mais um problema, tô reclamando. Porque o telefone isso, existia. Só pra explicar, né? Porque as pessoas passavam trote pra esse número. 234-5678. Tá na hora de molhar o biscoito. Hoje em dia a gente nem. As pessoas não usam muito mais o telefone fixo, né? Sim. Mas na época era o telefone da casa de algumas pessoas. E aí as pessoas recebiam alguns trotes e que nunca eu podia imaginar essa ideia dos ouvintes de quererem passar trote. Mas aí, essa era a razão da reclamação. Hoje não teria mais problema se fosse feita hoje ligou. A música, porque tem um número a mais, pô, né, agora, né? Agora pô, não... E tem uma que você ligou que tinha virado avó, né? O netinho que chama, né? Tem um monte de situação. E a única que vocês deu bem que te levou pra rezar, né? Ela me enganou. Quis levar pro tempo. Ela falou que é pro cinema. Sensacional. Senhoras e senhores, o Gabriel Pensador hoje é o nosso convidado aqui do programa. Façam suas perguntas. WhatsApp liberado pra você mandar agora. Áudios. E torcedor do Flamengo, ligue hoje, porque tem o Pensador aí. Gabriel pode falar com você do Flamengo, do futebol, vai falar com a gente de futebol, das músicas e tudo mais. WhatsApp da Energia é 943530150. 943530150, tá bom? Só pra te passar rapidinho aqui a agenda do Gabriel, depois a gente passa no final de novo. Dia 28 do 7, RG. Sim. 28 do 7 que cai. Quinta-feira. Ele vai estar em Joaquim Nabuco, lá no Pernambuco, cara. Joaquim Nabuco. Vai estar lá fazendo show lá no palestra. Palestra, né? Essa vai ser a palestra de tarde. É palestra esse aqui? Não é show, né? É palestra. Palestra. Acho que vai ser às 3 da tarde essa palestra. Dia 29, que já é na sexta, vai estar em Ouro Preto, Minas, né? No bar oficial. Isso. Aí é show. É. Show. Dia 30, em Sorocaba, aqui em São Paulo. Dia 30. A festa do Ajoelhou tem que rezar. Essa aí é o detalhe, a festa que eu criei. A gente estava falando do 2345678. Da, e você da menina, criou a festa. A gente criou essa marca, né? Essa festa Ajoelhou tem que rezar. Já fizemos umas 6 vezes. Deu certo. No Rio, em BH, em Volta Redonda. E tem sido muito bom, porque a gente interage muito com o público. Chama as pessoas no palco. Um dia o cara subiu para tocar guitarra, um fã. Outro dia a gente desceu no meio da plateia para fazer uma onda direto de lá de baixo. A gente enfatiza mais essa interação com o público. Tem DJ, tem outras atrações, né? Não é só o show, é uma festa que dura mais tempo, né? E lá em Sorocaba vai ser a primeira vez no EK Clube. EK Clube, sábado, Ajoelhou. Tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Mano, só um detalhe que eu esqueci de falar. O Gabriel vai muito pra Portugal, né? E quando ele vai lá, ele meteu a mala do caceta lá no Burle. Sim, mano. Porque foi uma onda em Nazaré, maior que a do Burle. É mesmo? Não, meteu uma mala do cacete no Burle. Essa o Burle que é humilde, gente boa. Que essa é isso, foi até, ficou até engraçado. O Burle e a Maia Gabeira estavam lá e eu fui lá pra ver. A Maia quase morreu lá, né? Foi o Burle que salvou. Aquela onda gigante que eles ficam esperando o mar subir, como a gente fala, e a ondulação tava pequena. A gente foi lá, eu fui lá pra encontrar os caras, e o alemão de Maresias, que é o cara que puxa o jet ski, grande amigo também, é o piloto, né, do jet. Só que aí, nesse dia, o mar realmente estava bem mais tranquilo, parecia aqueles mares lá da Barra da Tijuca, que o pessoal faz tow-in, que eu já fiz algumas vezes, poucas vezes, mas estava fácil, tranquilo mesmo, 1,5 metros, a onda cheia. E aí eu fiz de leve ali, que eu tinha operado o ombro, nem poderia fazer ainda, ia começar a fisioterapia, e desobedeci o médico, fui lá, peguei 2 caroninhas, tiraram uma foto e botaram no site, não, Ego, né? Gabriel, o Pensador, surfa temida onda de Nazaré. Porque era na mesma praia, mas era ali na frente, não era aquela onda de Nazaré. Um dia eu perguntei pro Bully, o Bully falou, pô, um fim de semana, eu fui surfar com os amigos aí. Eu falei, quando você fala surfar com os amigos, é onda o quê? De 12 metros, 10? Mas, é isso que é pra você... Pra eles é tranquilo. Não é? O cara surfa de 20, 23, né? Mas, por falar em surf, eu já ia falar mesmo pra galera visitar a minha rede social. E a gente botou umas fotos agora da minha última viagem pra Fiji. Porque eu realmente fiquei 1 ano e meio parado com saudade de surfar por causa dessa operação do ombro. E machuquei surfando. Voltei empolgadíssimo, fui fazer uns shows em Portugal mês passado. E tinha mais um tempo livre. E não sabia pra onde eu ia, se eu ficava lá mais uns dias e tal. O Pato, o Everaldo Pato, não é o Pato do Corinthians, é o Pato do Nalu pelo mundo. Ainda bem. O Pato me chamou. Vem pra Fiji, tô com um barco aqui, fica hospedado com a gente tá gravando um programa de TV aqui. E aí eu dei um jeito na agenda e consegui passar 2 semanas lá em Fiji, que foi onde o Gabriel Medina ganhou agora aquela etapa, aquela onda lá de Tavarua, lá o Cloud Break. E aí eu voltei empolgadaço com o surf, tô super empolgado com... Aí, lembrando agora, pra galera ver as fotos, Gabriel, o Pensador Oficial, no Instagram... E a página do facebook.com/GabrielOPensadorOficial. O Twitter é Pensador Gabriel, porque não adianta pegar onda. Tem que tirar onda também com as fotos depois. É verdade, é lógico. Eu passei também um sufoco, também um caldo lá. Que e outra, pô... deixa os caras falar que você surfou uma onda temida em Nazaré. Não deixa quieto. Não. Tá bom. Só não fala se for, não foi. Sensacional. Licença aqui, deixa eu falar. Ô, Belo. Tudo bem? É muito prazer falar com você, de verdade. Você já fez dueto com o Pensador? Ainda então, não. Era até sobre isso, porque graças a Deus o Multishow tem lá uma música boa que mistura gênero. Mistura tudo lá, né? Em nome de Deus, nosso pai, graças a Deus, a gente sempre tá lá. Entendi. E eu vi o Gabriel teve lá com a Sandra de Sá, com a Fernanda. Verdade. Eu assisti. Fernanda Abreu. E o meu sonho era cantar Maresia com você, infelizmente. Até parabéns pra Anitta, que eu assisto direto. Cada programa ela faz com um nariz diferente e mostra a variedade que o Multishow dá ao programa. E o meu sonho era fazer um dia com você um trieto. Pô, vai ser um prazer também. Exatamente. É um grande abraço a você. Valeu, galera. Trieto. E com o Paulo Ricardo da RPM? O Paulo Ricardo com já caiu. Com certeza, seria o maior prazer do mundo. Vamos levar ele pro navio da rádio. Verdade, pô, o Gabriel. Ele entra lá de bote, a gente canta a música. Tem que fazer um show com o Gabriel do Energia na Veia, velho. Tem o navio do Energia na Veia, que nós estamos vendendo aí. Vai estar o Capital Inicial e o RPM no mesmo navio. Não me chamaram, hein? É, tem que chamar o Gabriel. O Gabriel tem que ir numa festa da rádio, cara. Vai, pô. E pra todo mundo cantar. Pô, já imaginou, cara? Que louco. Vamos fazer, vamos bolar um show, mas, Gabriel. Ô Aguinaldinho. Oi, Bruna. E o Pensador? Olha, adoro homem barbado, tá na moda. É, você usa barba bem antes de estar nessa moda do lenhador, né, do homem lenhador. A barba tem uma curiosidade aí, eu acho. Conta pra gente, gata. Cara, minha avó não tem barba, tá? É outra coisa. A minha avó fez 88 anos, sábado. Eu consegui fazer uma visita surpresa lá em Brasília, que ela mora lá em Brasília. E aí... Eu tinha voltado de Fiji, deixei o bigode crescer, que eu tava um tempão só de barba, sem bigode. Tava bem estranho mesmo, pessoal. Tava reclamando, os fãs, com hashtag volta bigode no Instagram. É, tava estranho. E a minha avó era a que mais reclamava. É, eu postava uma foto no Face, aí, que maneiro, uma coisa super profunda. E ela, cadê o bigode? Comentava, a minha avó no Facebook. Nos Estados Unidos, com aquela cara, você não descia não, tava, velho. Tá, vocês podem ver no clipe Fé na Luta, que eu tô com aquele visual sem bigode. Aí não tem jeito, no clipe não deu pra voltar o bigode. Mas aí eu cheguei agora sábado escondendo o rosto pra visitar a vovó no aniversário, já de bigode. Tá. Aí, vó, presente pra você. Mostrei o bigode, ela quase morreu. Ah, que legal. Que maravilha, voltou o bigode, finalmente voltou o bigode. Aguinaldinho, você prefere com o bigode ou sem? Olha, eu prefiro ele inteiro, de qualquer jeito que ele quiser. Depilada. O que você quiser, Gabriel? Que é isso? Ó, se ele... Você, foi pra vovó. Eu não sou da vovó. Aguinaldinho, eu queria conhecer o cachimbo da paz dele. Deve ser a loucura. Ó, Aguinaldinho, ó, ele tomou um caldo, lá em Nazaré, ele tá lá. Boca a boca? Você faz? Eu faço, olha. Ai, de quantas horas? Ferrou, Gabriel. Eu vou te falar uma coisa. A Domênica, uma vez. Que Domênica? Porque ela é minha mina. Tua mãe é Domênica? Ela fez uma vez boca a boca de cócoras comigo. Fez o Cato? Tá ao contrário, foi boca a boca de costas. Na hora acordei, né, Dodô? Não sei o que você tá falando, não sei o que você tá falando. Mas com o Pensador, quantas horas você faria? Eu tenho medo de apanhar dele. Não, mas eu não me afoguei, não. Ela acordou rapidinho. Eu consegui na hora rápido subir. Aí eu puxei a cordinha da prancha e. Subir. E o teu Flamengo, você tá feliz ou não? Eu tava lá em Fiji, tava em Portugal, não tenho visto os jogos, né? Mas tá melhor do que ano passado. E se o Diego tiver bem, pode melhorar ainda mais, né? O Flamengo tá chegando, hein, Pensador? O Flamengo ganhou ontem, tudo bem, pegou a baba do campeonato, ganhou. O Flamengo tá encostando, cara. Então, que melhore cada vez mais, é pra trazer alegria aí. Ontem eu já tava em São Paulo. Anteontem, domingo. Eu fui na casa do meu tio, que é flamenguista. Aliás, ele tem influência sobre a minha escolha do time também, um pouquinho, né? já te falei que a culpa é do Zico, por eu ter escolhido o Flamengo, foi graças ao Zico e à companhia. É. Mas eu tô falando isso porque o meu pai é tricolor, é fluminense. Minha mãe é Flamengo, mas o meu tio, por acaso o irmão do meu pai, tem mais essa influência de flamenguista ali. E aí a gente comentou, vamos marcar com os meus filhos que estavam comigo no domingo. Aí ele falou, vamos na Maraca, tô com saudade do Maraca e tal, vamos marcar. Então, quem sabe, pegar o Flamengo em alta aí na volta de Portugal. Mas não tem Maraca. Não, pois é, Maraca falta muito, mas eu vou ficar as Olimpíadas inteiras em Portugal. Só é mesmo, é? Pro fim do ano. É, só volto pro fim das Olimpíadas. Fazendo show lá. E aí no fim do ano rola Maracanã, não rola? Estão tentando, não sei se... Eu acho que o Maracanã só o final de outubro ou novembro. Eu pensei que voltava depois das Olimpíadas. Eu pensei que voltava depois das Olimpíadas, já voltava. Não. Por quê? Porque igual, lembra o Corinthians quando você jogou depois da Olimpíadas também, vai ter a Paralimpíada. Então demora um mês, mais um pouquinho. E mesmo assim depois, não sei por que tem essas coisas também. Entendi. Acho que é final de outubro. É o seguinte, o Gabriel Pensador tá hoje aqui, pode mandar tua pergunta, o WhatsApp da Energia liberada para você mandar o seu áudio de no máximo 30 segundos, manda teu nome completo também, 943530150, 943530150, o WhatsApp da Energia, manda tua pergunta pelo facebook.com, mande suas perguntas também pelo nosso e-mail, e é o seguinte, o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, em nome de Esther, construindo com valor, e Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria, Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções, compre pelo site dutramáquinas.com.br, BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra, é gol! Deixa eu falar um recado aqui da Chevrolet, é o seguinte, olha, o feirão da fábrica na GM foi um sucesso que a Chevrolet estendeu as condições para toda a rede Chevrolet, isso mesmo. Agora, na rede Chevrolet, você encontra taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Onix, o carro mais vendido do Brasil a partir de R$ 36.990, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, a partir de R$ 41.990, com taxa zero em 36 vezes. Até quem não esperava vai se apaixonar, hein? É só até sábado, aproveite, consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 na Energia vai falar agora de Bozano, mano. Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol junto com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada. Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o novo, o surpreendente. Ou o espetacular RG, desodorante Bozano Extreme. Boa. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você sai lá do trabalho. Se você estiver fedendo, RG, vai ter que voltar para casa, tomar aquele banho, sabe? Passar aquela pedra pome no sovaco para ver se a sua catinga diminui. Com Bozano Extreme, esse daqui, RG, você pode sair do trabalho direto pra balada que você vai estar cheirosinho. Cheirosinho. E depois da balada você descolar um pitelzinho ali, você vai pro motel, você vai estar cheiroso. Oxi. Você não precisa voltar pra casa. Porque esse da Bozano é top. Eu recomendo pra vocês, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E se você for ligeiro, se você for esperto, liga aqui no Estádio 97 e diga o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é bom demais. Eu tenho e uso diariamente. RG número 2. Bozano, mano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Eu queria agradecer o ouvinte. Qual que é o nome do ouvinte? Que é de São Luís do Maranhão? Miguel. O Miguel. Miguel. Miguel veio de São Luís do Maranhão aqui. Pô, me trouxe um DVD do Iron. Pô, obrigadão, viu, Miguel? Tá sem palavra aí. Vou ver no carro. Chocolate da terra. Trouxe chocolate. Os cupuaçu aqui pra nós. Hein? Legal pra caramba. Obrigado, mano. Bem legal. Bom, enquanto isso, vamos fazer o seguinte: o Benjamin vai falar de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Sim, Maresia. Bom, vamos lá pro telefone 3284-7097. Ah, ouvintes, hoje só ouvintes aqueles que nunca ligaram. São os famosos ouvintes virgens. Dedinhos virgens. Mas, ó, que nunca conseguiram ligar uma vez sequer aqui, ô Benjamin. O Marizia é legal pra caramba. Põe o som novo do Pensador. Ah, né? Fé na luta. Tipo, ó, Fé na Luta. Legal, vou deixar de ver. Legal, hein? Marizia é legal ouvir na estrada. Né? É, bem legal. Ó. E parabéns pela homenagem ao Chorão, justo e merecido. Valeu. Chorão era... Legal, Chorão era gente puta, né? Hoje eu vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal, que sim é mais forte que não em tudo nessa vida. Vim te dizer que tem vitória no final. Já tá pra download? Já tá no iTunes tudo? Já, acho que já. Agora saiu o clipe no YouTube, no Face. Não sei como é que tá essa coisa do download. Né? Mas deve tá lá. Deve tá. Vamos lá pros ouvintes? Bora. É o seguinte, em nome de oferecimento de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Olha, até quem critica vai se apaixonar. Primeira ligação, 3284-7097. Vamos lá, o Asdrubal tocou, tem ouvinte para participar. Solta a bagaça. Né? Outra vez, seus olhinhos de noite serena. Alô? Alô? Quem fala? Fala, Dudu. Opa, quem é? É Luiz Carlos. Luiz Carlos? Isso. Do que mais? Luiz Carlos Stancione Filho. Stancione Filho? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? 28 anos. RG 2.8 hoje, hein? Ah, faz tempo que eu não vejo aquela plaquinha. Qual a plaquinha, RG? Mantenha Stancione, sabe aquela plaquinha? Ah, placa, sensacional! Crocodilo! Bota! Consegui, caralho. Boa, meu velho. Primeira vez que liga, né? Primeira vez. Ainda bem que liguei ainda nesse dia. Sou um fã. Do Gabriel? Aí, do Gabriel Pescador, cara. Pô, que legal, cara. Pescador não, pensador. Não, ele falou pensador. Sou pescador. Fã gigante. Ele é fã. Valeu gigante. Aí, garoto. Que legal. Fala aí, Gabriel, beleza? Beleza. Qual música você mais gosta do Pensador? Cara, Linhas Tortas, concordo com você, Benja. Viu? Pra mim é uma das melhores letras que ele tem. Cara, obrigado, vou te falar, mesmo. Essa música, olha, quem não conhece, vou dar uma dica, vai lá. Eu não vou nem falar, ó, baixa no YouTube, o videoclipe já é sensacional. Qual a música que ele falou? Chama-se Linhas Tortas. Ah, Linhas Tortas. Essa música, eu vou te falar, meu, o bicho quando fez estava inspirado, mais do que nas outras, viu? É uma letra muito, muito, muito inteligente, cara. Valeu, valeu mesmo. Essa aí foi feita com muita alma, assim, e também eu tava com saudade de lançar alguma coisa nova, as pessoas ouviram essa música com o clipe antes do disco sair. Essa veio antes do Sem Crise. Foi a minha volta, assim, de um tempo meio sumido das gravações. Eu tava fazendo shows e tal, mas tava 6 anos sem gravar coisas próprias. Eu tinha gravado algumas coisas participando de discos de amigos, mas a galera tava com saudade. Aí veio essa Linhas Tortas aí, ó. Pô, essa música é demais. Depois. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. E o clipe não aqui, sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. Agora. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Explica melhor, o que foi que você fez? Tá, tudo bem, eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo... Aliás, esse clipe é muito bem produzido, viu, Gabriel? Porque sempre com dois Gabriel, né? Né, no clipe. Você fala da tua mãe também nessa música. Fala, meu velho, fala aí. Fala, Luiz. Deixa eu aproveitar, fazer uma pergunta. Eu não sei se eu vou estar falando alguma coisa aí. Não, que ele fala. Fez ou não. Mas eu vi um tempo atrás um vídeo dele, de uma música que ele fez. Que ele, na verdade, não era nenhuma música. Ele fez uma apresentação, acho que foi no Jô Soares. Que ele meio que falou de uma música. Eu ia colocar aqui. Aliás, nos dias de hoje... Com esse monte de escândalo político. Pode voltar, Abá. Volta uma aí, volta de novo, volta lá. Eu não sei se volta, ele chegou a lançar essa música, aí. Por que, que ele não lançou? Eu queria saber se ele não lançou, por que, que ele não lançou. Chega, né? Quer ver? Na verdade, é uma música, sim. A gente tinha lançado primeiro com o vídeo lyrics. Tem aí na internet, se você procurar, o clipe também. Delegados, inspetores, diretores, isso um aí deve ser o Jô, né? Do Jô. Tá. Eu pago por tudo. Mas então, isso. Primeiro eu lancei a música, tem? Né? Foi pra internet com o vídeo lyrics, que é a letra passando, né? E o som. Qual que é o nome da música? Chega. Não, na verdade não era nem essa, Dudu. Era uma. É uma outra? Ele falava que o. Que alguém tava falando mal da Cachimbo da Paz, da música do Cachimbo da Paz. Era o Fala Sério. Fala Sério foi um lance que eu fiz no Altas Horas. O desabafo também, sobre a hipocrisia, como o Ben já falou aqui. Mas aquela era mais curta, era mesmo só, não pensei em gravar. O Chega, ele tava comentando só sobre o Chega, que teve uma coisa parecida também, de cantar um trecho na TV e o pessoal compartilhou muito. E aí, só pra concluir, ela virou clipe, depois clipe mesmo, com um show que a gente fez. E com fãs, né, internautas, mandando imagens, cantando pedaços dela. E a gente inseriu no clipe. Mas é boa lembrança aí do Fala Sério também. Boa lembrança. Ô, Pensador, quem tá te mandando um abraço, tá no carro te ouvindo, ou mandou um WhatsApp pra mim? O síndico lá de Maresias, o Luizão. Manda um abração aí pra ele, pô, Luizão, parceiro, artilheiro. Maresias! Aí a gente esteve junto lá, na casa dele lá. Eu fui fazer um show no Sirena, na verdade foi a festa, ajoelhou, tem que rezar no Sirena. E a gente vai fazer agora, pra quem não ouviu ainda, sábado, a mesma festa lá em Sorocaba. Boa! Um abraço, Luizão. Luizão, te espero lá em Sorocaba, hein? Ele vai. Pô, tô em Sorocaba, hein? Aí, tá vendo, pô? Então já ganhou o ingresso. Já vou botar o nome na lista. É convidado. E aí lá você pede pro pensador cantar Linhas Tortas. Lá vai rolar Linhas Tortas. Se quiser, ainda sobe e canta um pedaço. Ó, legal. Luiz, manda teu nome completo de novo. Já tá, pode chegar lá que vai estar na lista. Luiz Carlos Stancione Filho. Luiz, pegou? Certo? Pegou o nome dele. Pronto. Tá na lista já, tá certo. Tá na lista. Ajoelhou, tem que chega. Chega lá. É no PK Clube, sábado. E olha, depois do show, velho, passa na Padaria Real, que a coxinha lá é boa, hein? É mesmo? Lá é boa, lá é melhor que tem. É pior que a do Veloso, inclusive. Você vê como vindo no programa é o Dipa, nosso amigo Dipa. O Dipa acabou de mandar aqui, eu acabei de baixar a música Tô na Luta, ouvi aqui, ó. Tá disponível. Fé na luta, desculpa. Acabei de baixar a música pelo Spotify do Gabriel Pensador aí. Ah, então, ele já confirmou que tá no Spotify, né? Aliás, manda um abração aí. Abraço, Dipa! E sabe que o Spotify fez um negócio muito legal agora. A gente. Eles estão fazendo um documentário. Escolheram 4 artistas, ou estão escolhendo ainda, mas eu fui o primeiro. E a gente lançou, eu não sei onde. Se já tá disponível. Mas já teve uma pré-estreia, eu já vi como ficou. É um documentário sobre a minha carreira, mas mais focado em algumas músicas de protesto. Então ele fala do Tô Feliz, Matei o Presidente, do Até Quando, do Chega, pontuando com os acessos do Spotify, o ápice de acessos, as pessoas indo para as ruas, os protestos, e avaliando o impacto das músicas no comportamento da sociedade. Então, bem interessante. Me entrevistaram amigos meus lá no Rio, na Rocinha, São Conrado, no estúdio. E eu gostei da iniciativa deles, falar um pouco da alma da música, de como ela toca as pessoas. Ficou bem interessante. documentáriozinho, galera do Spotify. Ô, Gabriel, pensador, todas as letras são suas, não? Só manda um abraço aqui, ó, pra um garoto que é nosso ouvinte. Quem que é? Carioca, lá da Barra, o Renan Marçal. Tem 13 anos, ele te adora lá, lá da Barra. Valeu, lá. Renan. Lembra do Renan? Abraço aí, Renan, gente boa demais. Renan. Que foi lá no resort lá pra ver só nós. Ele te adora, legal, velho. Renan, valeu, moleque. Show de bola. As suas letras são todas suas, ô Gabriel? De todas as músicas são suas ou tem alguma letra de algum. Não, de tem letras que eu já fiz junto com alguém, né? Normalmente, tá. Quando tem um convidado ali. Mas, por exemplo, Até Quando, tem uma parte que eu já tinha feito com o meu irmão Thiago Mocotó. E era uma parte avulsa de uma outra ideia, de uma outra música que a gente iria fazer e entrou no Até Quando. Então aí ele entrou como parceiro. Pega Ladrão, também tem autoria compartilhada, ele também ajudou a fazer a letra. É, Se Liga Aí, se eu não me engano, tem alguma coisa dele também. Mas a maioria é tudo tua. Mas a maioria, a letra sou eu, a não ser que seja com um convidado. Por exemplo, eu gravei com a Cone Crew, gravei com o Carlinhos Brown, esse último disco. Eles também fizeram a parte deles. Legal. Da letra, né? É, quando tem um convidado, assim, normalmente a gente faz junto. E... Como é que tem essas inspirações, assim, Gabriel? Conta pra nós. Assim, ou você tá em casa, parado, e vem a letra e você fala, opa, deixa eu escrever agora. Ou não. Ou você para pra vamos escrever uma... Eu tenho que escrever uma música. Como não, é que funciona? É bem no impulso mesmo. Tipo, venho pra minha letra, eu tenho que escrever agora. É, não é muito forçado, assim, de tentar parar pra escrever. É mais por impulso, por inspiração, como a gente fala. Pode ser depois de uma conversa, de um filme, de uma música, que eu, até, sei lá, qualquer coisa, ela vem da emoção. Brasília te mais do que bastante. Do que do racional, né? Ela vem mais, primeiro, de uma emoção. E Brasília também já inspirou e continua inspirando. Sempre, né? Não só Brasília, mas, por exemplo, a música Chega, fala do descaso de todo tipo de político, de prefeituras, verdade, governos estaduais e outras autoridades com o cidadão, né? E de alguma forma, de alguma maneira, você está ali para colocar para o pessoal aquilo que o pessoal gostaria de dizer, né? E você, musicalmente, pode colocar isso, né? Então é o protesto ali na boca do... Tem né? Essa, a música tem esse poder, né? De concentrar ali uma... Você passa a ser o representante, né? De uma galera, de uma juventude, enfim, do cara que tá com o saco cheio, realmente já encheu o saco, né, cara? É, tem muita coisa que a gente atura aqui, que a gente acha normal e não é normal. Depois que a gente viaja... Um exemplo, uma coisa muito simples, a poluição. Poluição que a gente já tá achando, tá acostumado com lixo na rua, com a praia poluída. Quando você vai para um outro lugar, eu não tô falando de Fiji, não, que é paraíso, que é água... maravilhosa e tal. Falando de Portugal, por exemplo, eu fui lá para Portugal, surfei também, um país com cidades grandes, ali na beira da praia e tal, também tem os seus probleminhas lá, de esgoto aqui, mas as pessoas lutam, combatem muito mais, não aceitam, como é que pode? Esgoto aqui na nossa praia? Não, é um absurdo. A gente aqui, a gente tenta, faz o protesto, mas de repente já não consegue mobilizar todo mundo, tem gente que já não vai. A lagoa lá, o cara puxando normal. Uma geladeira dentro da lagoa, velho. Vai ter uma vida daqui a 10 dias. Eu vi você fazendo a campanha em São Conrado. São Conrado é um exemplo disso. Salvemos São Conrado, é um grupo de amigos que realmente ama a praia, surfa, faz bodyboard, criançada que vai lá como banhista. E já pegaram doenças de pele, muitas micoses. Eu já tive hepatite lá há muito tempo, quando tinha 14 anos. Já era poluído. Mas agora a gente vê, cara, e que os políticos às vezes enrolam a gente, vão lá, marcam uma reunião, falam que vai ter a obra, aí começa uma obra, a obra para. Obra enganosa, que desvia dinheiro, faz a obra, que para eles é sempre bom ter obras acontecendo, porque existe superfaturamento. Mas aí desvia o esgoto ali para baixo de um lado para o outro, não resolve, às vezes até piora com as obras, piora, foi o que aconteceu lá. Sim. Agora eu vou te falar um negócio, eu estava no Rio ontem, voltei hoje. Foi a primeira vez que eu senti no povo carioca, porque às vezes as pessoas descem o pau e o carioca sempre defende. Cara, o carioca não está nem um pouco feliz com a Olimpíada. Tudo bem, a cidade está lotada, os hotéis não tem vaga mesmo, os gringos vêm, por mais que tenha uma campanha lá fora, mas está tudo lotado. Mas você conversa com o carioca lá, com o garçom no restaurante, com o motorista, os caras falam, não tem condição de fazer a Olimpíada aqui. Está todo mundo preocupado, verdade. Não é? O medo não só do terrorismo, mas de de passar vergonha, né, das coisas darem errado, e eu também fico preocupado. Eu amo esporte olímpico, me emociono muito. A Olimpíada não precisa ser no Rio, pode ser em qualquer lugar, eu vendo pela televisão. Eu acho um evento grandioso, maravilhoso. Pena que a gente está sempre com essa insegurança com os grandes eventos aqui. A Copa, a gente ainda deu sorte que não teve nenhum grande problema, mas teve sim atraso, alguma coisa. Eu já fiquei com aquela postura mais isento assim da Copa, mas como eu sou apaixonado por esporte, eu também não quero ser do contra, né? Eu quero que tudo dê certo, que as pessoas consigam participar ou torcer sem violência, sem grandes vexames para nós brasileiros, né? Que aí já não é uma questão só de uma cidade, mas aí a gente vê a questão da Baía de Guanabara poluída demais, que vai ter regata lá. Então, eu vi uma entrevista do Lars Grael. Eu tava vendo isso aí. Que ele tá putaço. Ele ainda segura, imagina. Ele ainda fala educadamente. Ele fala, não falo mais sobre esse assunto, porque eu avisei há anos e anos e anos e falaram que iam despoluir. Agora, meu amigo. Ele falou, agora. Ele falou, eu vi, a palavra foi essa, mano. Ele falou o seguinte: é torcer. Aí não pode chover. Pra dar tudo certo. É, não tem mais o que fazer agora, é rezar pra dar certo. Ele falando, o Lars Grael. É, o cara tá pescando geladeira, mostrou ontem, velho. Pô, o cara puxou uma geladeira, mano. Pô, você tá triste, louco. Triste, né, cara? Porra. Triste. E o time? Que time você torce, amigão? Palmeiras. Opa, é nóis. Que tio, cara. É nóis, cara. Líder. Que tio. Ô, pensador, mas o Praz machucou. Você tem jogador do Palmeiras? Tá na seleção. Ayrton, agora, parabéns aí pela campanha. Voltaram lá da Taça BH, atacante. É teu? É, tá com a gente. Vai assinar o contrato aí em breve. Tá lá pra fazer uma carreira no Palmeiras, se Deus quiser. Continuar fazendo muitos gols aí. Um abraço pro Ayrton. Atacante. Esse ano é nosso já. O que foi? Esse ano o campeonato já é nosso, já não tem como. Ah, é? Ah, então não. É, o segundo colocado desse time aí do Corinthians. Então, fim de semana eu não vou nem assistir mais. Ah, então seu time, acabou? O Paquitão, tomou um couro do Atlético Mineiro. Tem que baixar a bolinha aí, porque daqui a pouco vocês voltam pra Real aí. Pô, mas não adianta, a gente perde e continua líder, pô. Daqui a pouco sai do G4 aí, filhão. E quando sair, não vai ter força pra voltar, para, não, hein? Mano, para, não sei, você não quer falar o quê? Vocês tomaram um pau nosso. Aonde? Foi na casa de vocês. Você vai ver na arena lá, Paquito. Porque na nossa casa não tomou um pau. Ué, perdeu de 1-0 lá na arena. Você quer perder de vocês? Vou tomar 5, mané. Ô, Paquito, eu tô na frente já, mano. Ó, não dependa desse jogo contra o Corinthians na arena pra pegar G4, não, hein? Vou nem falar de título, porque daqui a pouco vocês começam a voltar pra realidade. Mano, ó, escuta o que eu te falo. Mano, fala, escuta o que eu te falo. Ô, Paquitão, é aí, você diz, ô, Paquitão. Ó, nessa rodada aí, vocês perdem a segunda e a terceira posição. Aonde, filhão? Agora Grêmio é o Inter. Grêmio passa vocês, Santos passa agora vocês. Agora é o Inter, o freguês. Esse, não, aí passa, sim, Roberto. Paga pau pro Santos, mano. É que, infelizmente, vocês passam eles, né? No meio do campeonato, já tá fora do G4. O Inter é freguês, velho. E digo mais, cuidado com o Botafogo, viu? Que Botafogo? Cuidado com o Botafogo, velho. Seca mesmo aí, ó. Sassá, Neilton, Camilo, velho. Segura, hein? Secando a pimenta. Tem Luiz Ricardo na lateral direita, mano. Cuidado com o Botinho. O Gabriel Pensador tá aí, não deixa mentir. O Botafogo não tem chance nenhuma com o Palmeiras nessa rodada. Como é que chama? O Botafogo pode escapar da zona da degolada. Rodrigo Bimbão. Não vou me envolver nessa polêmica. Agora o... Tem jogador no Botafogo também. Tem quem você tem lá? O Gabriel. Tem Pedrinho, garoto Pedrinho. Novo. Gabriel Lavrador? Pera. Deixa eu te dizer. Lavrador. Pensador. Fala lá pros meninos do Palmeiras dispensar o Lucas do Barro lá, que é muito ruim, e põe o seu menino pra jogar lá, viu? Ele é 9 de área de centroavante. Não, de mas ele ainda é novo, calma aí. Não, mas ou então, mas é melhor que o Lucas do Barro, viu? Ele é ruim, viu? Ele corre. É mal corneta, hein, velho? Ele corre de joelho. Como é, corre? Ele demora pra chegar nas bolas, viu? O Lucas Barro vai pro São Paulo, igual o Allan Kardec, deixa ele pra lá. É ele o... Você quer que ele vá, ele, o Rafael? Rafael Marques. Eu até gosto do Barrios, mas eu acho que o salário que ele tá e com o elenco do Palmeiras, a gente infelizmente não está precisando dele agora. Acho que pode sair, sim. E o que você acha que... Assim, que é o seguinte, já foi os meninos de fora, não pode contratar mais, né? Uhum. Você acha que se pudesse, tem que vir um 10 ainda? Porque o Palmeiras só o Moisés machucadinho, o Creito também, às vezes para, né, o Cláudio? É que é difícil, né, vó? É. Achar um 10 agora com qualidade no Brasil, sendo que não pode contratar de fora, acho muito difícil a gente encontrar alguma coisa. Eu tenho opinião. Eu acho que o importante é não perder ninguém, manter o elenco que tem aí. Eles já seguraram o Roger Guedes, já seguraram o Vitor Hugo. Para esse ano, eu acho que o importante é focar nisso. Não adianta buscar qualquer qualquer meio de campo agora aqui do Brasil achando que vai ser melhor se o cliente vier aqui Moisés, que acho que não vai achar nada não. Ah, o Cláudio. Vou focar em manter o elenco. Sabe o que eu faria? O Bahia, lá do norte. Quem? O Bahia. O Sport Clube Bahia Paulista. Tem Bahia. É. Tem um jogador que era da Ponte. Sport Clube Bahia Paulista, velho. É uma anta. O Renato Jacá, ele voltou, ele tá lá no Bahia, sabia? Lembra que jogou na Ponte? Lembro. É bom, pô. Renato Jacá. Lá, então, pega ele de volta. É Cajal, sua velha escrota. Então, pega o Renato Cajá, deixa no elenco, viu? Eu sei, é uma ideia que eu tive, viu? Você não podia pegar um Cajá e fazer outra coisa. Que eu não vejo. Ô, amigão. Então tá bom, velho. Manda um abraço aí. Quem você quer mandar abraço, meu velho? Não, mas deixa ele falar do Brasil nas Olimpíadas aí. Ô, amigão, no futebol. Você tem acompanhado aí os trabalhos aí da seleção do futebol brasileiro nas Olimpíadas ou não? Fala agora. É, tenho acompanhado um pouco, não tenho acompanhado as notícias dos treinos, né, não tenho visto os treinos. Mas eu tô com um pressentimento bom nessas Olimpíadas. Eu acho que o Brasil precisa é um goleiro que dê segurança. Se o Prazo não machucar, eu acho que ele dá um pouco de segurança, mesmo ele estando um pouco velho. É um tiro curto de campeonato, né? A gente tem um pouco de confiança nele. E o ataque do Brasil é muito rápido. Você pode trocar qualquer um lá que sempre tem um ataque bom ali. Pode colocar o Gabigol, o Luan, Neymar, o Gabriel Jesus, qualquer um ali, eles vão fazer a farra lá nas Olimpíadas. Eu acho que o Brasil tem grande chance de levar essa medalha assim. Também acho, mano. O time é bom, hein, mano? É, tá bom esse time. Vamos, né? Tá bom, Luiz. Um grande abraço. Obrigado por você ter ligado aqui, tá bom, meu velho? Valeu, abraço. Obrigado a vocês. Que isso. Dá um chupa aí pra todos os meus amigos, apesar de estar enchendo minha caixa aqui. É impressionante como vocês fazem sucesso. Pô, que legal. Ninguém manda uma mensagem, de repente, quando você liga aí, tá fazendo mais barulho do que outra coisa, de qualquer coisa aqui no meu celular. Legal, e também, Dodô, se eu não falar, minha namorada me mata, cara. Ela é muito fã sua, eu ensinei ela a escutar o programa, ela adora o programa de vocês, não perde um dia. Manda um amo ela aí pra Gabriela, minha namorada, e um abraço aí pro seu filho. Isso aí. Legal, show. Agora vai levar a Gabriela lá no show, né? Na festa, né? Vou, com certeza. Então eu vou botar dois convites lá. Dois convites, hein? Beleza. Tá bom? Valeu, Gabriel. Valeu, abraço. Garoto. Tudo de bom pra vocês aí. Fala bem, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Ajoelhou, tem que rezar. Sorocaba, sábado. É verdade. Com participação especial no Linhas Tortas do... Do Belo. Não, do Luiz. É Luiz Carlos. Luiz Carlos do Raça Negra? É, não, o Luiz, pô, que ligou, o que aqui, o outro. Luiz, o Luiz ouvinte. É. Eu coloquei essa música aqui, a Festa da Música, porque é o seguinte, meus amigos, tem um porquê. Porque o navio do Energia Navia tá chegando, RG, no ano que vem, e lá é uma festa da música. Lá é show, festa, hein? De música pra tudo quanto é lado. Recado legal pra você, ouvinte do Estádio 97, porque agora, atenção, você que gosta de boa música, como eu disse, é uma festa da música o navio do Energia Navia. Você que gosta de música, principalmente de um belo cruzeiro também, no ano que vem, no mês de março, mais uma vez, o cruzeiro do Energia Navia vai estar em alto mar. Aliás, será o 11º ano do navio do Energia Navia. Olha, hein? Muita gente boa já passou por lá, hein, cara? Serão 3 dias, 3 noites. Você que está acompanhando agora, acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando o que foi o último navio. Você está visualizando o que foram as festas, é chique, o que aconteceu, um resumo do que aconteceu no navio. Show do Rudy Landucci, teve o show lá do Roupa Nova, que foi sensacional. Foi ótimo. É chique. Os DJs do Energia Navia fazendo. Domênico deu um show. Festa. Foi muito legal, foi show de bola. Pô, nada melhor do que o final de tarde ao som de DJ Domênico Gato. Não, na piscina legal. De trás. Na piscina de trás. Ah, foi legal lá atrás, né? DJ Domênico e Madeira ali, viu? É, foi legal pra caramba, é chique, legal. Muito e olha, chique. Já passaram tanta gente legal por lá no navio do Energia Navia nessas 11ª edição do navio, viu, Gabriel? O Gabriel tinha que fazer um navio com a gente, que ele ia ficar louco, cara. Ia ficar... Dá uma olhada lá no que aconteceu no navio. Tem as festas que acontecem, né? Tem festa do branco, festa do a fantasia, que é uma das festas mais legais que tem. Cruzeiro temático com muitas atrações. Dá pra montar uma do Ajoelhou, tem que rezar um porra dia. Porra, se tem que montar. Tem que montar esse ia show legal, aí. Ia ser porra, legal. Vai ser mais sensacional. E quem é que vai estar esse ano lá, cara? Fala aí, cara. Você com estará certeza, lá, cara. Meu amigo Dinho. 4 dias acordados, cara. Capital Inicial e RPM. 2 grandes shows, mais os DJs do Energia Navia. Então você já ficou com água na boca, né? Você tá afim de ir no cruzeiro sensacional, cruzeiro do Energia Navia, e curtir aquele final de semana prolongado ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos. Olha só, o navio do Energia Navia é definitivamente o seu cruzeiro, hein? Você pode parcelar sua cabine, hein? Parcele sua quantas cabine vezes? Agora. 12 vezes. What? É pra ir. What? 12 vezes. 12. Caraca! Você parcela a cabine. Não tem como não ir, cara. 12 vezes. Oxi. Ligue agora na promoção Aliás, olha, o plantão de atendentes está trabalhando nesse momento para atender o ouvinte do estádio. Então lá é. Carla Ana Paula. A Ana Carolina, que faz aniversário hoje. Beijo para a Ana Carolina, faz aniversário hoje, hein? Boa. O Renato, liga lá, fala com um deles lá. Eles estão agora nesse momento para te atender. Liga 3624-9007, 3624-9007, 3624-9007, liga, liga, é a cabine do Energia Velha. Aliás, se você tiver, por exemplo, você e mais três amigos, sim, ou você, mulher, com mais três amigas, é a cabine quádrupla, RG. Ah, é? Aí a sim. Cabine quádrupla é muito legal. Imagina pra você. Festa. Pô, cara, sensacional, né, mano? Você pode adquirir a cabine quádrupla do Energia na Véia, do navio Energia na Véia. Muito bom, hein? Aliás, quer ver? Ó, eu vou falar pra você quanto que tá saindo. Tá em 12 parcelas de R$189 por pessoa, mais taxas. Vale a pena, não, hein? Isso? Não vale a pena? Lógico. 12 de R$189 por pessoa, mais taxas? Pô, sensacional, cara. Cabine quádrupla. Porra, bom, hein? Vai você e mais três amigos curtir o navio do Energia na Véia. Bom. É a festa da música no navio, cara. Muito bom, garoto! Muito festa bom! Da música. Liga festa lá, 3624-9007. Vocês estão falando do negócio da Baía de Guanabara, tô vendo não, a notícia tá agora que o Paulinho Reve me mandou, saiu do Globo. Coisa, não tô falando isso não. Saiu do Globo? Então, meu, acharam, programa, acharam, eu tô ouvindo, acharam um braço hoje. Como? Na Baía de Guanabara. Mas tinha... O pessoal do Rio dava de João sem braço, viu? Acharam o braço e o cara que achou falou que já viu vários corpos ali. É, meu Deus. E que já viu cachorros mortos e aí hoje, ó, um braço. Tem a foto aí, tá no Globo. Que isso? Olha isso. O cara fala aqui que depois teve as UPPs, diminuiu muito, mas era normal ele ver corpos. Você imagina cadáveres. O que tem lá no fundo, hein? Olha a foto aí, ó. Se o dono não for reclamar, é mais grave ainda, porque aí a chance de ter sido um crime... Tirar sal é verdade. Aí o cara pode ter morrido. Isso aí é grave. Ô, beijo, o cara será que deram uma de João sem braço aí, viu? Vocês não têm limite, né, velho? O Bá tem razão, vocês... Vocês são muito ruins, velho. Nós, né? Seu Yoki Puro não serve pra nada. Eu véio. Tô falando que o cara achou. Tá no Globo lá. No Globo.com. O cara achou. Mas, velho, agora não tem mais o que fazer. Pô, você tá louco? É grave. Como não tem? Não, mas, esse é o problema do brasileiro. Não, acho não, um braço na Baía de Guanabara. Acho que é normal. Agora não vão conseguir despoluir a represa. Agora não vai meter o que fazer. É isso que tem. Tá falando de braço, assim, mano. Não despoluir, pô. Não, nosso cego. Lógico. Tá não tem nada de despoluir, pô. Tu falou que acharam um braço. Tudo bem, mas esse é mais um dos problemas, cara. É mais um dos problemas. Mas agora é o que tem. Vai fazer o quê? Olimpíada tá aí, cara, não dá mais pra fazer nada. Vai tirar, por exemplo, o RG falou da geladeira. O cara vai tirar uma geladeira, mas dentro daquela que ele tirou, RG, tem mais 10 lá, talvez, submersos. Então, porra. Imagina o que tem ali embaixo, velho. Tá mas louco. Infelizmente, esse é o mal do Brasil, cara. Infelizmente. Mas isso aí, Domex. Vamos lá, vamos atender mais um ouvinte aí. É isso aí. Não, agora é o seguinte, mano. Antes do navio, o Benjamin tem que dar um recado aqui da BV Financeira. Fala da BV, Beijinha. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar. 3.37888 3.37888 Acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É, Beijinho, é BV, é BV. É o seguinte agora, olha só, Estádio 97 vem em nome aqui de Esser, construindo com valor. Em nome também aqui de Extra, você merece ofertas em Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Em nome também de Chevrolet, né? Passe na rede Chevrolet com esse novo Cruze, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Estádio 97 também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mensagens já chegaram aqui pelo nosso enquanto WhatsApp. Isso, foi o 2345678, pouco pra gente ouvir o abecedário. Deixa eu pegar, peraí. 2345678. Pronto, tá aqui, ó. É legal, né? Quem nunca? Ó. Oh. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas não me canso. Tá na hora de molhar o biscoito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria, está? Saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas tá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se dane, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gama de mim. Oi, Danizinha, lembra do animal? Eu conheço ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou pra letra E. 2, bola gato, 69, bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as maníguas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapaz. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefone parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Letra E, quem não arrisca não petisca. Alô, é da casa da Francisca. Ela se mudou, casou com um delegado de polícia, que é um número. Tô fora, risquei da minha lista. Eu conheci a Dona Guta, uma coroa enxuta. Como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar vovó telefone. Achei melhor desligar. Quem fez essas vozezinhas aí, ó, Gabriel? Você cara, não lembra? Uma pessoa, às vezes, essa última foi a Aninha, que era minha mulher e vocalista na época, da vovó. Fazia a mesma vozinha lá. Mas a... Peraí, me distraí ali. Nunca mais vi esse clipe. Legal, né? Eu me distraí. Mas é, o que é isso? Aí, o... As vozes, tinha gente que às vezes é o Memê fez uma lá, o, né? O quem Memê, tava DJ no Memê. Estúdio que fez, né? É, na hora, aí né? Faz essa, deixa que eu faço. Tá? Legal, a gente se divertia também. Show. Ainda falta a letra C, mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Diz que sex? Ah, qual é? Chega de conversa, o que eu quero é uma mulher. Já sei, vou ligar pro 02. O disco de informações, não há nada errado nisso. Informações, Cristo, pois não. E na época era orelhão, né? Pode ser outra. É, olha a fila. Esse nome não consta no cadastro. Vou ligar pra Zumira, mas nem adianta. Ela nunca dá mole pra ninguém. Mas eu já levei um fora do alfabeto. A gente canta, né? É todo show, mas o clipe eu nunca mais tinha visto mesmo. É. Alô, tô curtindo Zumira, aqui. Ó, Zumira. Vê de novo. Quando as mole é demais, o Santos desconfia. Essa mina deve estar com algum problema. Chegando no local que ela escolheu. Não sei o que é lá do reino de Deus. Olha o nome do filme, Jesus Cristo é o Senhor da comédia. Não é filme, o cinema acabou, virou igreja evangélica. E eu só te trouxe aqui pra você comprar pra mim uma vaga no céu. Ai, irmã, deixa disso, minha grana só vai dar pra te levar pra ir rezar lá no motel. Ai, senhor, olha onde eu vim parar. Ah, relaxa, meu. Ajoelhou? Tem que rezar. Aí que começou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô moço, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Aí pegou a Zumira. Isso é tentação do cacete. Pegou toda, gente. Cala a boca, mulher. Fazer o canguru perder. E a Zumira no clipe é bacana, hein? É, Rita Guedes, atriz. Legal, o clipe foi legal. Todas as músicas, você tentou fazer clipe ou fez clipe, ou, Gabriel? Não, não dá, né? Não dá, todas né? Não dá, mas é sempre muito bom. Porque é uma grana, eu gosto, né, também, dessa né? Linguagem. É uma grana, né? O clipe é, custa antigamente era mais caro era mais ainda. Caro ainda, né? Agora tem equipamentos mais baratos, não custa tanto como antes. Mas a gente fez altos clipes, aí Astronauta, o Até Quando. Tem um clipe que foi bem diferente. Você tem um clipe do Festa da Música? Não tem, não. Eu vou descolar pra você, Gabriel. Depois, uma hora a gente... porque eu toco um videoclipes, né? Aham. E eu tive que montar um clipe da música que a gente achava bom. Oh, quero ver isso. É, ficou muito legal. Vou mostrar depois pra você. Tem um clipe, a música chamada Tem Alguém Aí. Não é muito conhecida. Eu fiz com o Digão, dos Raimundos. Eu fiz a letra. Usando ideias, inclusive dei o crédito de autor também, para um psiquiatra, trabalhava com dependentes químicos e ele próprio já tinha tido experiência com drogas. Então ele me passou várias coisas da visão como usuário e como médico. É, o Merinho Pereira, já falecido, é, cabeça brilhante, assim, um cara que me deu todas as dicas e eu fiz a letra sobre a dependência química, incluindo álcool, cocaína e a música muito forte com a pegada de guitarra do Digão, dos Raimundos. E o clipe também ficou muito forte com a direção do Oscar Rodrigues Alves, que é o mesmo diretor do Astronauta, do Palavras Repetidas e do Até Quando. É, tem uma câmera de otorrino. Vou mandar um abraço pro Dr. Neto Mesquita, meu amigo surfista daqui de São Paulo. Eu conheci ele nesse dia no consultório dele, viramos grandes amigos. Você fez uma rima assim, Dr. Neto Mesquita, que é surfista. Não, rimou sem querer. Mas esse dia eu fui lá pra poder enfiar a câmera no meu nariz, cantando, e na boca, e falando de drogas, de cocaína, de uma letra forte. E no final a gente fala sobre todo aquele peso do vício, aquela carga. Mas aí no final tem uma frase que fala: pra quem sabe olhar pra trás, nenhuma rua é sem saída. E aí, cara, um dia um cara tava numa palestra minha com a frase grandona tatuada aqui: pra quem sabe olhar pra trás, nenhuma rua é sem saída. Me mostrou assim, e eu fui falar com ele no final, ele falou: cara, eu era viciado em cocaína, fui pra uma clínica, trabalhei com a sua música, mentalizei aí minha mudança, hoje eu sou músico, sou pai de uma filhinha linda, não uso mais e tal, não sei o que lá. Caraca. E depois eu tive mais algumas histórias também, como essa. Então essa música é muito especial. E aí também entrou a força do clipe. O clipe mexe com quem tá vendo, né? Além da letra, do som, às vezes o clipe dá uma sacudida, sim, no cara. É. Ô Gabriel, depois que nós nos tornamos aqui o país do politicamente correto, você, nas tuas músicas, aí, você teve alguma que te deu problema, te deu dor de cabeça? Perguntar isso, cara. Te deu dor de cabeça. Eu ia perguntar isso. Enche aquela que... Você fala, se deu processo, porra, mano, uma coisa, que, né? Que cacos que vocês querem saber? Que tem demais? Não, nessa era do politicamente correto, não. Porque eu já parei de cantar Loura Burra há muito tempo, que seria uma música questionável. Porque louras reclamaram na época. É mesmo? Apesar de eu falar. É, não muito, mas sim, às vezes amigas. Uma brincadeira. Amigas minhas, ou pessoal questionava, perguntava. Deu uma mexida. E eu falava desde o início que não era pras louras, era um tipo de garota que tinha me inspirado. Isso. Um grupo até, um grupo lá da Barra da Tijuca, do Rio, que pintava o cabelo e não sei o que. E a música falava sobre a falta de personalidade das mulheres que, em vez de valorizar as ideias e outras qualidades, queriam ser padronizadas, iguaizinhas. Era uma crítica construtiva, sim, mas era meio agressiva, com algumas frases muito pesadas, que eu mesmo fui perdendo o gosto de cantar nos shows. E já faz muito tempo que eu parei. Não foi por causa do politicamente correto, mas entendi. Essa seria uma música. Quando você fez aquela sou playboy, filhinho de papai, na época dos os pit boy no Rio queriam te pegar? Na primeira vez, sim. Eu fiz duas vezes, né? A gravação no primeiro disco, essa aí, que a gente... Agora no fundo aí. Aliás, isso aqui é do disco do Loura Burra, disco, né? Aquele primeiro disco, né? E fala da alienação do jovem, né? Que eu sempre questionei que a gente pode ser muito mais ligado nas coisas e mais solidário, mais. Enfim, o retrato de um playboy falava de algumas coisas que uma parcela da minha geração achava legal. E achava legais nessas coisas, comportamentos, briga, porrada, comportamento snob de desrespeitar os mais pobres e as pessoas mais simples e não sei o quê. A letra fala, né? A letra explica isso melhor. Mas era um dos assuntos, né? O lance da porrada. E eu citava o jiu-jitsu como o playboy que luta jiu-jitsu, mas não respeitava eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão. Um cara, um babaca que entrava no jiu-jitsu pra dar porrada e tal. E aí isso virou uma polêmica, porque os caras viram eu falar do jiu-jitsu ainda era novidade, e alguns ficaram nervosos, não, mas não pode falar do jiu-jitsu e tal. E até explicar, e juntar a galera, e fazer um encontro. Mas essa você canta rolou ainda, uma né? tensão. Essa você canta ainda, nos shows? Não. Canto, mas eu canto a parte 2. Parte 2. E por acaso ela fala mais ainda da questão da violência, tá. Que é o playboy que dá porrada, que entendi. Mete porrada, que enfia porrada. Era uma questionava mais ainda esse ponto da porrada. E foi feita depois que uns caras agrediram meu irmão numa briga de trânsito. um cara, numa discussão lá no túnel, um fechou o outro e tal. Quando parou o carro, o cara veio com um extintor de incêndio, quebrou o carro do meu irmão e deu um soco na cara dele, machucou e tal. Caramba. E alguém separou e não sei o que, mas o cara ia detonar o meu irmão com extintor, se ele se alguém não, chegasse, não conseguisse, né? Se defender da forma como foi. E aí eu fui lá encontrá-los e o cara tava com o pai. Foi uma vergonha. Um garotão com um papaizinho lá, rico, ainda naquele ponto ali da Sete Rio, né? Ali onde estavam os carros ali, esperando para resolver. Enfim, esperando ali o que ia fazer, da polícia, sei lá o quê. E o papai chegou lá para defender o filhinho. E aí o meu irmão, na dele ali, mas alguém perguntou como foi, aí o meu irmão comentou e tal, que o cara veio na covardia, que não sei o quê. E aí o cara falou, mas você é muito macho, né? Muito macho. E querendo tirar onda de macho, depois que tinha feito uma merda, agredido o cara, achando legal. Aí eu vi os amigos do cara, do agressor, olhando o carro do meu irmão, destruído ali, não lembro mesmo a parte. E achando legal. Ah, caramba, olha só como deixou o carro do cara e tal, não sei o quê. E aí eu fiz essa letra, mais um desabafo. Porra, nada mudou, né? Desde o retrato de um playboy, continuam esses babacas, agora a nova geração, achando isso legal. Aí eu fiz o retrato de um playboy parte 2 e tem uma parte que fala. Do parte 2? Tem uma parte, eu posso cantar aqui, que é lá no meio da música, que fala assim... já sei dirigir, só não aprendi a conversar, Eu entro no meu carro e o pedal vai no chão, né, o acelerador. Tem um cara ultrapassando, pisa aí, meu irmão. O cara me encarou, aí eu dei uma fechada, peguei o extintor e parti pra porrada. Saí de baixo, eu sou muito macho, pelo menos eu acho. Macho não vacila, macho arrasa, macho não leva desaforo pra casa. Macho é isso, não brinca em serviço, macho é robusto, macho é roliço. Macho é parrudo, macho é pescoçudo, macho é poderoso, macho é tudo. Macho é o que há, e eu gosto muito, rapaz. Macho é lindo, macho é demais. Sou playboy, querido papai. Eu tenho pitbull e mito que ele faz. E quando ele pega a mina e leva pro motel, fala ferrou, né? Agora vai ter que comer, né? Não é o que ele queria, motel, né? Vou te contar um segredo. Quando ela tirou a roupa, eu fiquei até com medo. Veio me beijando, me chamando de gostoso. Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso. Veio se esfregando e eu fiquei com nojo dela. Mandei um mordidão e um chute na costela. Imagina esse cara ouvindo essa música, deve ter ficado puto. Mas é assim... Se bobear, não entendeu. É um problema, né? Gabriel, eu tô vendo aqui... Foi essa inspiração. Eu nunca comentei isso antes, mas essa inspirada nesse episódio aí. Foi boa. Fui buscar um vídeo aqui, né? Eu vi você todo. Aliás, tá aqui, ó. O vídeo de você com o Emicida. Ah, boa. Esse dia foi legal. O retrato de um Playboy Parte 2, aqui em São Paulo, né? Como é que foi esse encontro aqui? Você já conhecia o Emicida? Ele é bom pra caramba também, muito, meu. Muito fera, cara. Eu gosto muito de rap de improviso. E esse é um exemplo do cara bem, que surgiu arrebentando nas batalhas e depois mostrou que é um excelente letrista. Então, é um cara que é muita qualidade como rapper mesmo. E a gente não tinha feito nada junto até esse dia aí, no Teatro Renault. E era o show, teu show? O meu show, com a participação do Emicida, a gente fez um pedaço de uma música... Quer dizer, a gente cantou uma música inteira dele e o retrato de um Playboy, parte 2. Ah lá. E foi aí a gente tava meio que improvisando, um falando do outro no comecinho ali. E aí agora vai começar. Tá rolando ali. Você tem alguma relação... com a galera do rap tradicional daqui, os Racionais, com todo esse pessoal, com o Rapping Hood, com... Sim. O Criolo. A gente se dá bem, sempre quando se encontra, pra mim é sempre uma alegria, e podia até se ver mais, mas a correria é tão grande que normalmente é tudo às pressas, né? Rapping Hood, por exemplo, o cara, o queridaço, parceiraço da antiga, e a gente às vezes se fala, manda recado e tal. Tem um cara que trabalha comigo que também trabalha com ele. Aí o rap mandou um abraço e tal. Corintiano, mano, fanático. Parceirão. Não, gente boa. A gente já teve junto no Rock Go, já brincou, já, pô, falou muito sobre futebol também. Aquela pilha, né, de falar de futebol. Mas assim, tem outros caras que surgiram depois e que eu faço questão de elogiar. Os caras sabem que eu não conhecia, por exemplo, o Rael. Quando conheci, encontrei pessoalmente, pô, ele já tava começando a aparecer mais e hoje tá aí bombando. É um cara muito bom, eles sabem que eu curto, que eu gosto de ver, torço pelo sucesso de todo mundo. Sabe o que eu percebo, Gabriel? Fala aí. Nos Estados Unidos tinha muito aquela rincha, né? Do oeste, lá do oeste e lá do leste, né? Uhum. E tinha uma rivalidade muito grande, tanto que teve lá, né, do B.I.D., e o Tupac do outro lado. Na verdade, eles começaram juntos, depois aí criou uma rivalidade tão grande que os dois acabaram morrendo aí, né? Aqui não tem isso, né? Aqui os rappers, eles são muito unidos, eu percebo isso, ou não? Eu sempre procurei eu trabalhar para isso, né? Ou quando, você acha que tem quando alguns... Quando tentaram que... fazer uma coisa assim, algumas entrevistas no começo, quando eu fiz sucesso antes de outros, né? Eu era o rapper que tinha ido pra mídia, pra TV, pra Xuxa... E os caras não queriam, né? Eu tinha escolhido isso, que pra mim foi a melhor escolha que eu fiz. Porque eu queria que o rap crescesse, boom, né? Abrir as portas, né? E tudo. E algumas vezes, naquela época lá atrás, não, a imprensa tentava botar pilha e tal, e quando algum meio que mordia a isca e uma declaração, eu nunca revidava. Teve uma vez que eu falei de um cara, também quis falar, falei sem querer, em off, assim, fora da entrevista, e sem querer falei mal de um cara e publicaram, porque era um estilo que eu não gostava, alguma coisa assim. Me arrependi tanto. Pedir desculpa, sabe? Porque não tem nada a ver, cara. É a galera fazendo... É um somando com o seu estilo, com o seu talento. É, hoje, pro rap tá grande como tá e pode crescer mais ainda, é graças ao esforço de cada um, né? Cada um na sua proporção, na sua maneira e no seu projeto. Tem o Racionais, que sempre, na época, pelo menos até recentemente, evitava algumas coisas de televisão e tal, mas vendeu milhões também, foi no caminho deles. Tem os outros que são mais crossovers e mais pop, não sei o quê. Tem os outros que são mais radicais. Mas acho que todo mundo somando pro rap ser respeitado como forma de música. Porque quando eu comecei, ninguém falava, rap não é música. E era difícil. A gente chegava no lugar, o cara cortava o microfone. E a gente no palco, o cara tirava o som. Porque era o baile funk, baile charme. Vamos cantar um rap. Quando o cara via o que era, ah não, isso aqui não quero aqui não. Aí... A gente no palco, o cara tirou o som do microfone, a gente ficou vendido lá no palco, antes de eu lançar o disco, né? Então era difícil. Então hoje eu fico feliz vendo a galera fazendo rap bem, fazendo improviso, a criançada já sabendo o que é rap. Pra mim é sempre bom ver o sucesso da galera. Mas, Gabriel, no começo você chegou a sofrer algum tipo de preconceito? Porque até o Eminem, quando ele começou com isso também, nos Estados Unidos ainda é um negócio muito mais gritante essa diferença, ele foi discriminado, por ser branco, ele não podia ter talvez aquela ideologia, era um contraste muito grande. Você chegou a sofrer com isso também no começo da sua carreira, ou não? Não, dessa forma não. Realmente lá nos Estados Unidos isso é muito mais radical, né? Uhum. E aqui eu fui bem recebido, antes de lançar meu primeiro disco, eu vim na Praça Roosevelt, por acaso, onde eu gravei agora o Fé na Luta. Uhum. Agora a praça é o ponte do skate, mas antes era o ponte do encontro do rap. Todo mundo ia mostrar suas letras, trocar ideias. E eu vim, antes de gravar o primeiro disco, e vim aí pedir pra cantar também, cantei no Sesc, num evento de rap, Lavagem Cerebral, Votou Feliz, Matei o Presidente e tal. Fui muito bem recebido, como um cara do Rio, filho de uma jornalista famosa, as pessoas sabiam que eu vinha da classe média e tal, que era um outro perfil, ninguém tratou mal. Depois eu fiz muito sucesso lá com o primeiro disco, então aí que é aquele momento que eu comentei aqui, que alguns poderiam tentar fazer, pô, mas o cara fez sucesso... E aí, será que é rap de verdade? Será que pode? Será que pode ir pra Globo? Será que pode? Aquelas coisas. Uhum. Mas aí a galera, no fundo, você entendeu bem puxando, e respeitou, né? Bem. Mas esse é um preconceito que tem no Brasil. Parece que no Brasil ganhar dinheiro é crime, né? Parece que não se pode ganhar dinheiro e fazer sucesso. Em relação ao rap, nos Estados Unidos, os caras lá nunca tiveram preconceito algum, pelo contrário. Aspecto, não. Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z. Gente, esses caras são fábricas de ganhar dinheiro. Drake agora. O Drake. Fazendo um sucesso desgraçado. Então, os caras não têm vergonha. O Snoop Dogg. O Snoop Dogg é uma fábrica de ganhar dinheiro. O Snoop Dogg não dá um oi sem enfiar alguns milhões de dólares no bolso. O ganhar dinheiro não significa que o cara vai se vender. É, mas lá tem muito vendido, né? Lá nos Estados Unidos, o rap perdeu. O que é vendido? Perdeu a essência. O que é ser vendido? Ah, cara, eu acho que dá pra ver, a qualidade dos caras é indiscutível, mas eu acho que a música tem que emocionar, você tem que sentir que ela vem do coração. Ah, cara, não sei, eu não vou falar isso. O cara é pioneiro, eu respeito muito, mas eu acho que tem certas coisas que parece que os caras fazem por marketing, né? Que eu acho que os brasileiros não fazem as coisas por marketing, fazem mesmo... Como estão sentindo, o que estão sentindo. Eu vejo a galera aqui mais honesta, digamos assim, do que lá. No geral, no geral. Legal. Vamos ver o pessoal que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Tem um monte de gente aqui, um monte de mensagem. Vamos ver aqui as mensagens, vamos ver. Fala, galera do Estádio 97, Felipe da Vila Moreira. Fanzaço do Gabriel Pensador. Tenho quase todos os CDs. Eu queria perguntar pra ele qual que é o maior hit da carreira dele e qual foi o primeiro hit da carreira dele. Felipe perguntou. Aí, Felipe, valeu. Qual é o maior hit? E depois o que ele falou? Agora não lembro. É o maior hit. Cachimbo da Paz, acho que Cachimbo da Paz talvez seja o maior hit. A gente já falou hoje aqui, né? E que foi a que tocou mais. Mas você considera o Cachimbo da Paz como o seu maior hit, não? Não, se for avaliar qual que marcou mais, tocou mais e a galera conhece mais, ela fica um pouco à frente mesmo. Essa foi um boom, hein? Ela foi um boom. Eu vou falar, que a gente toca nas festas, o bicho pega, essa, viu, com essa música. Cai a casa. Essa tocou legal, velho. Vamos ver mais recado aqui no WhatsApp, vamos ver. E aí, pessoal do Estádio 97, boa noite. Aqui é Rita do Tatuapé Palmeirense. Ô, Dodô, a minha pergunta é com relação ao Gabriel, que jogou tão bem ano passado, se machucou. Onde anda o Gabriel? Um beijo, pessoal. O Gabriel? O volante. O Gabrielzinho. É, ele tava se recuperando, ele chegou até a jogar no Palmeiras agora, mas ele parece estar à disposição do banco. Se você tivesse que salvar, tá no penhasco, só pode salvar um. Você salva o Gabriel Jesus ou o Gabriel Pensador? Olha a pergunta do cara. Essa pergunta é essa. Eu salvo os dois. Não, só pode um. Não, mas você sabe, não tem. No nosso penhasco, mano. Só salva um. Não, salvo os dois. Eu te conheço, você pisava nos dedos do Gabriel Pensador. Que? E agora o Gabriel Pensador? Você ia falar, as músicas dele já gravou, tá ótimo. O Gabriel Jesus não vai dar o título pro Palmeiras. Ele é mais jovem. Não. Você não vale nada, hein, Dodô? Não, senhor. Vamos lá, WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. É o Sérgio da Vila Curuçá. Galera, posso fazer uma pergunta aí pro Gabriel Pensador? Manda. Gabriel, de onde surgiu a música Cachimbo da Paz, que cá entre nós é uma das melhores músicas que você já escreveu. Grande abraço aí a todos aí, especialmente a você, sou seu fã. Sérgio. Valeu, Sérgio. Pois é, a gente estava comentando aqui, o Benja já chegou falando do cachimbo e sobre a hipocrisia da nossa sociedade, né? E ela surgiu com esse questionamento mesmo, de falar sobre vários vícios, né? Não só bebida, mas o jogo, o cigarro, que são permitidos, né, e que podem ser controlados, podem ser usados de forma social na vida do dia a dia. E o índio, coitado, que trouxe um fumo que era proibido, e no final ele se viu envolvido num mundo de violência onde os próprios bandidos passaram a vender essa droga e eram os donos da sorte das outras pessoas, né? Os bandidos mataram o índio. Enfim, é uma coisa que a gente já sabe, não precisa dizer. O tráfico de drogas, ele, por ser uma questão, a droga ser ilegal, ela fortalece e já acaba bancando outros tipos de crimes. Agora, é um assunto bem complicado, não tem uma solução fácil, porque aí se você liberar a maconha, você ainda tem o crack, a cocaína, o tráfico vai continuar sendo um problema. Droga é um assunto complicado, difícil, mas a música foi feita pra isso, pra galera refletir que da forma que tá, além de não funcionar como repressão ao tráfico, sim, ela pune o usuário como o índio da música. Fala, mano, você ia fazer pergunta? Não, Domênico, eu queria fazer aqui um pedido pra galera que tá ouvindo a gente aqui no Estádio 97. Nosso querido ouvinte aqui, o Iego Medeiros, o tio dele tá passando por uma cirurgia hoje aqui no Hospital das Clínicas. O nome dele é José Cabral Bezerra Filho. José Cabral Bezerra Filho. Quem puder doar sangue ali, aqui no Posto Clínicas, aqui na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, número 155, no primeiro andar. O nome dele é José Cabral Bezerra Filho. Pergunta pra ele o tipo de sangue. Ele tá online aí, tô vendo que você tá online com o cara. Iego, manda pra gente aqui qual que é o tipo de sangue, mas geralmente pra esse tipo de doação aqui vale qualquer tipo, mas pra repor. A reposição. A quantidade de sangue que todos os postos precisam. Então, ó, quem puder ajudar aí, ó, por favor. Não só no posto Clínicas, né, RG, mas em qualquer outro lugar aí. Quem puder doar sangue em qualquer hemocentro, lógico, vai ajudar muita gente, por gentileza. É, valeu. Isso aí. É, olha, manda um abraço pro Ruizinho. O Zinho tá falando, Cachimbo da Paz é a melhor música do Pensador aí. Abraço, valeu, valeu. Aqui, grande tá Ruizinho. Bombando aqui o Ruizinho. As mensagens aqui do Ben. O cara gosta do Cachimbo da Paz. Tá pulando, né? As mensagens, né? Agora dá um tapa. É verdade, ó. Estádio 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, meu amigo. É crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. E agora eu vou falar para você aí que tá no teu carro, você tá estacionado, mano. Sim, né? Você tá esperando lá a Taizinha voltar das compras, que sim, ela faz muito agora. De repente... batem no seu carro. Nossa. Ah, cai. A pancada na traseira, oxe, você fala, oh, que porcaria, você desse errou. Prostituto da vida pra ver o que aconteceu? Oxe. Aí você descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Quem é que bateu? Ivetinha. Ah, Ivetinha. Ivete, que sorte, oh, meu rei. Ei, mano. Aí já diria Deus, né? É. Quando baterem de um lado, dê outra face. Pode bater, é verdade, na frente, pode bater, agora. Pode verdade, bater. Bater na traseira, bate na frente. Mas, mano, bater. Mano e meus amigos, fiquem tranquilos, a Ivete Sangalo tem seguro da HDI também. É só vocês, oh, passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera lá em minutos o conserto do seu carro, viu? E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em Salvador, tem também aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem pertinho da casa da Ivete lá em Salvador, oxi, mesmo. Oxi. Ó, se você vai fazer o seguro do seu carro, então escolha a HDI, hein? Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também vem em nome de Esser, né, Beja? Fala de Esser aí. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e toda a família Esser. É verdade, olha só aí, um recado legal, já estão abertas, olha só, as inscrições pro segundo torneio Energy Poker, olha que legal, mano, você que é um jogador nato. Não, eu sou um monstro. Você é um monstro, né, mano, olha só, e a premiação vai ser legal, hein? Premiação garantida de 150 mil reais, Benjinha, já pensou? Legal, hein? 150, hein? É isso que você ouviu, premiação de 150 mil reais, hein? Paga uma parcela do carro dele. É? Ó, faça hoje mesmo sua inscrição, hein? Acesse energypoker.com.br, acesse agora mesmo, depois do mega sucesso do primeiro torneio, o Energy Poker volta com força total, tá bom? Olha, só lembrando, o torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? 23, 24 e 25 de setembro, você não pode ficar de fora, hein? Premiação garantida de 150 mil reais. Isso. Segundo o torneio Energy Poker, acesse agora mesmo e inscreva-se. energypoker.com.br, organização A Cassineira. Vamos para um momento sem parar. Agora bora, sim, bora. Três ouvintes na sequência, tá bom? Sem parar funciona como um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o Asdrubal tocando aí, ó. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Fala, vovó. Parece que tem um esquema aí do Gabriel Jesus, que o Palmeiras entrou com uma ação contra os empresários para tentar conseguir 22, a do outro empresário, né? É, eu fiquei sabendo dessa história. Alguns números por cento. Aí ficaria com mais de 50%, viu? Agora, mas na metade do servidor do Palmeiras. Eu não sei o detalhamento disso. É, só saber direitinho o que aconteceu lá, né? O que pegou ali é que esse cara que tinha os 22.000%, ele, quando foi colocar no contrato, a parte dele, ele colocou a mulher, que era a proprietária da empresa, representando o nome dele dentro dessa parcela do jogador. E a mulher, no decorrer do tempo aí, no decorrer da vida dela, ela colocou outros sócios na empresa. E, teoricamente, esses caras teriam direito agora a essa participação também. E o Palmeiras está reivindicando isso na justiça. Isso não podia, né? Mas o que o Palmeiras tem a ver com o que o cara faz com a parte dele? O contrato não podia aparecer. Sim, mas... Você tem um contrato. Mas sabe de contrato? Não, mas tudo bem, mas se não é a parte, não tem nada a ver com o clube, o que tem a ver se não o cara... Sei. Mas se quebrou o contrato, tem que ir atrás, é dinheiro. Sim, mas o que tem a ver o cara vender a parte dele para o outro? Eu não sei o desembaraço jurídico, Benjamin, mas numa dessa aí, por exemplo, a mulher, ela tá sozinha na empresa. Se ela coloca sócios e essa empresa quebra, eles podem usar talvez esse capital que tá atrelado ao jogador e numa dessa embargar alguma venda, não sei. Isso aí pode, mas é verdade. Você começa a colocar patrimônio da sua empresa. FIFA não pode ter pessoal. Nós estamos falando que nós não sabemos, nós estamos achando. Então, mas a gente tem que supor. Né? Tem que ligar para o advogado. Não, mas pela FIFA não pode. Mas é uma notícia que foi dada. Não pode mais foi dada, hoje, mas se está vigente no contrato. Mas vamos lá. Se é o contrato, gente, contrato anterior. É momento sem parar. Lógico. Não... Momento sem parar. Respeitar. Depois pergunta para o Gabriel, que é empresário. Tá bom. Alô? Alô. Quem fala? Wellington. Wellington, tudo bom, meu? Tudo. E aí, Lulu, firmeza? Firmeza, Wellington, caralho, o quê? Caralho, consegui, mano. A boca! A boca! Que gostoso, fala de novo. Nossa, é mó boca suja, hein? Verdade. Eu falei isso não, mano. Quantos anos, hein, velho? Tenho 24, mano. 2.4 já assumido, RG. Mas ó, precisa lavar a boca pra não ficar com o mau Wellington aí, hein, velho? Sensacional! Trocadilho! Nota! RG é foda. Você manda o nome completo de novo, velho. Que é sua, Wellington, né? Gomes da Silva. Gomes da Silva. Nunca ligou? Não, nunca. E o bairro? Vamos lá, Dom. Jardim Santa Efigênia. Hoje eu não tô afim, velho. Como assim não tá afim? Não tô afim, cara. Se liga, Dom. Você não tá afim? Eu não conheço, velho. Mas não é possível, velho. Em São Paulo, amigo. Brincadeira, velho. Hoje nós estamos com o Gabriel Pensador. Tua oportunidade de falar com ele aí, fazer sua pergunta. Oi, Gabriel. Na época ele estava em alta, eu era muito novo, né? Muito novo? É, mas ele estava em alta, não, velho. Em alta, não. Ele continua em alta. Eu falo que ele estava... 1,88m. Isso aqui é a música nova dele, ó. Você está louco. Fé na luta. Derrubou você agora, hein, Gabriel? Não, pô. Eu achei tão impressionante. Show do Gabriel todo lotado, lançando música nova, bombando. Bombado. Não, mandou bem, velho. Tô tranquilo. Fala aí, meu, que time você torce aí, cara? Maior do planeta. É muito vago. Pra mim é o Palmeiras, né? Pô, é o Corinthians. É relativo. É Corinthians, olha lá, eu só podia Coringão, ser. Coringão. O Gabriel é o Vasco. Falar palavrão. Exatamente. Não, ô, amigão. E aí? O Corinthians agora, graças a Deus, conseguiu já foi, dispensar, mano. E vender. Já foi? Ah, ainda bem. Aquele sujeito, o Alexandre Pato, esse cara nunca mais vai pisar no Parque São Jorge. E aí, ficou feliz com a venda do Alexandre Pato? Ou você era daqueles que defendia que ele tinha que voltar a jogar com a camisa do Corinthians? Não, eu fiquei feliz com nenhum título, mano. Esse maluco não serve pro Corinthians, não. Ó, só uma observação. O overall do Corinthians era 75, saiu o Pato, foi pra 52. O overall da tua irmã. Ah, que é isso? É zero. Eu não posso dar opinião aqui. Eu não posso falar com o porco, com ele, com nada. Ô, amigão. Inclusive agora o Corinthians aí vem de dois empates, empatou contra o São Paulo, empatou contra o Figueirense no último jogo também. E agora o Corinthians ele vai ter que recuperar pontos fora de casa, velho. O Corinthians ele vai pegar o Inter jogando lá em Porto Alegre nessa partida. E a expectativa pra esse jogo, o Marlone vai ser relacionado, hein? Ah, 3-0, o Inter é freguês, né? Mano, o Corinthians tem que vencer agora o Inter, né, mano? Tropeçou contra o São Paulo, tropeçou contra o Figueirense. Cara, o Inter mano. Tá quantos jogos sem ganhar? Uns um monte, 15. Mano. Ah, tá na hora de ganhar. Desde a terceira rodada, eu acho. Mano. Fala, amigo. Pergunta, você não acha o Cristóvão muito incoerente, mano? Pelas declarações dele? Oi? O Cristóvão muito incoerente. Soletre incoerente. Com relação a quê? Qual que é a crítica? Ah, tipo, ele falou que precisava de reforço. Aí foi e liberou o Maicon. Ele ficou com o Rodriguinho e com o Elias, que não tá nem aí pro Corinthians. Sim. E, tipo, não foi claro sobre o Marlone, o Pato. Marlone. Olha, com relação a isso que você contou, eu acho que o Cristóvão ele tem sido até, inclusive, injusto. O Marlone não é o Neymar, ele não é o Messi. Mas eu acho que ele muitas vezes poderia ser, pelo menos, relacionado. Se o Rio do é, se o Danilo é, eu acho que ele poderia ser também. Eu acho que não tem por que não relacionar. Porque contratou o cara e ninguém tem pra jogar. E outra, no treino de hoje contra o Juventus, o Marlone ele fez um gol e deu um passe, velho. O Marlone ele mandou bem. E por esse treino de hoje e pelo coro da torcida também, agora o Cristóvão possivelmente vai relacioná-lo pro próximo jogo contra o Inter. É, e o Marlon é um cara que tá insatisfeito. Eu também acho que o jogador ele tem que brigar por espaço, o cara tem que treinar bem, o cara tem que treinar, tem que se dedicar. E o cara tem que buscar dentro de campo, talvez uma posição ali para que ele possa pelo menos ser relacionado pro banco de reservas. E o Marlon não vinha sendo. É, e o Marlon tá insatisfeito, cara. O Marlon pediu para ser negociado, o Sport parece que voltou aí a fazer uma proposta por ele. O Atlético Paranaense também. Tá atrás do jogador. Mas vai jogar, né, mano? É, vai ser relacionado. Jogar é uma outra história, né, Rígia? O Cristóvão, ele deu uma entrevista. Eu acho que o Cristóvão tá pisando na bola assim. Não, mas ele deu uma entrevista. Olha hoje, aí, mano, galera. Dizendo... O Cristóvão é padrinho do meu filho, meu parceiro. É mesmo? Meu compadre. É padrinho do teu filho mesmo? É, sério? Padrinho mesmo? Do Tom. E eu sou padrinho do Cris. O Cris já é mais velho. Mano, deu gafe agora. Cristóvão. Mas o Cristóvão deu uma entrevista um hoje. Um abraço, mano, pra ele. Ele é bom treinador? Bom, cara, cabeça, entende. Deixa ele com calma que o cara sabe o que faz. Eu não tô acompanhando o Corinthians, né, mas eu... A campanha dele no Corinthians não tá ruim, só jogos? Deu de 4 no Flamengo, não foi? É, foi. Eu não tava, eu tava viajando, eu tava você longe. Sempre tá viajando quando o Flamengo tava longe, né? Mas a informação que ele deu sobre o Cristóvão, só pra rematar... O Marlone. Sobre o Marlone, o Cristóvão disse o seguinte, que o Marlone tá disputando posição com mais 3 jogadores, entendeu? Então, na posição em que ele se sentiria melhor, tem mais 3 jogadores à frente dele. Isso é a explicação que ele deu. Mas ele brigaria talvez com o Giovanni Augusto, com o Guilherme, com o Danilo, com o Rildo. E o Marlone pode ser que esteja melhor do que esses 4 que eu citei. Porque esses 4, sinceramente, por mais que o Danilo tenha feito gol então, na última partida... Na opinião do Cristóvão, não está, entendeu? O RG, o diga. Corinthians fez um jogo treino hoje contra o Juventus, de manhã. Eu falei. Então, o cara nem no banco, ficou no banco. Ele entrou no segundo tempo, fez um gol e deu um passe. Não colocaram ele no jogo treino. Mas ele será relacionado agora contra o lógico, porque ninguém aguenta a pressão. Aí se o Corinthians não ganhar, vou falar que a culpa é dele. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Não, pra vocês aí, tudo de bom. Valeu. E parabéns pelo programa. Valeu, Wellington. Falou, galinho. É nóis, hein? Abraço. Obrigado aí pela audiência. Valeu, tudo de bom. É isso aí. Estádio 97 na Energia 97. É o momento sem parar. É, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. As Robotocô tem um segundo pra participar. Ativa! Forma de uma gazela! Oi. Na forma de um trenó de gelo! Alô? Alô? Quem fala? Fala, doutor Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia, tudo beleza. Mas Fernando, do que é o nome completo? Tudo jóia, tudo bem. Fernando Rodrigues Oliveira Freitas. Quantos anos você tem, Fernando? 32. 3.2 RG hoje. Que, como é que é o nome dele? Fernando Rodrigues de Oliveira Freitas. Ah. De Oliveira? É. Pra quem decorou a música... Minha família também tem de Oliveira. Hein, Gabriel? Pra quem decorou a música, 1, 2, 3, 4, porra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de apurar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Você decorou rápido a música, mano? Ah, é só ensaiar um pouquinho. No estúdio a gente já escuta tantas vezes. É, aí gravando vai, aí a vai, música. Né? Porque vai gravar os instrumentos e ela fica lá repetindo tantas vezes. Já ajuda. Mas teve uma que foi difícil, foi o Chega, né? Que a gente já comentou aqui. A letra muito rápida. E eu tinha acabado de fazer e de repente me chamaram pro Faustão e eu não tinha decorado ainda. Eu, e aí? E agora? E fiquei lá treinando, decorando e rolou. Mas não tem o TPzinho ali pra ajudar? Ele tá no treino. E o Faustão tinha o TP, o meu DJ conseguia ler pra ter uma segurança. Eu não conseguia ler, mas ele tava ali com uma segurança com a letra passando. Se qualquer coisa falhasse, ele dava aquele apoio, né? Você tá no metrô ou no trem, velho? Eu tô no metrô. Então, metrô. Oliveira, não balança, senão cai azeitona, hein, velho? Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Esse puxador é bom pra caralho. Bora 10, hein, RG? Qual estação você tá, Oliveira? Eu tô agora nesse Pinheiros. É bom, né, velho? Mas você mora onde? É nada. Eu moro na Zona Leste, Arthur Alvim. Arthur Alvim, da hora, mano. Aí é, mas hoje eu não tô afim. Hoje eu... Não tá no barato? Hoje, por quê? Não sei. O GPS desligou hoje? Não, não sei. E o Fernando? Ô, Gabriel, manda um abraço pro Diego, meu filho, que é seu fanzaço. Ah, gosta. Curte muito a música lá. Preconceito é racismo é burrice. É, racismo é burrice, é isso? Boa. Alô, Diego. Tá ligado aí, tio. Valeu, compadre. Abração. Aparece nos shows aí, hein? Boa. Fernando, e aí, cara? Quer fazer pergunta pro Gabriel? Time. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra ele. Eu assisto um programa que passa no RU. É um moleque de 11 anos que pega uma onda e tal. E tem uma música dele, do Gabriel, que passa lá. Eu já procurei, eu nunca consegui achar essa música. Queria saber que música que é essa. Boa, garoto. É o Ian Sondal, pra quem não conhece, é um garoto que tá com 10 anos, eu acho, né? O Ianzinho. Tem um reality show, a família é mó barato que. tá sempre viajando, fazendo o treinamento dele para virar realmente um surfista de competição. Que barato. E a música foi encomendada por ele, pelo menino, pô, pediu para fazer uma música para abertura do programa dele. E a gente fez uma música, eu gosto muito dessa música, chamada Obrigado Mar Por Isso Tudo. Eu fiz uma música inteira. E eles usaram um trecho, né, no canal Uhu, que também é de um grande amigo meu, Ricardo Bocão, surfista. O Bocão, e a gente, Bocão, Bocão das antigas, né? Bocão e Antônio Ricardo, que eram os dois do Realce. Bocão, o Realce. São sócios lá no Uhu. E aí, essa música tá inédita ainda, a gente não lançou, Fernando. É por isso que eu tô, mas eu vou caprichar aí, vou lançar ela mais pra frente aí, e vou guardar ela na manga. Não vou soltar ainda, pra gente lançar quando tiver um clipe, alguma coisa legal pra ela, porque eu gosto muito dela, não quero soltar assim de qualquer jeito. Então a gente deixou só aquele trecho lá, que eu não lembro agora qual parte que eles usaram, mas tem uma letra inteira ali pra mostrar mais pra frente pra galera. Mas ó, já que essa não tem, porra, põe aí a versão... Achei uma aqui com a versão que esse cidadão fez do Jorge Benjor, Surfista Solitário. Boa, essa música é do cacete, foi? Boa, gostei. Essa aí, o clipe. Essa música é do Jorge Benjor. A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua. A música é demais. Um dia bonito no Rio de Janeiro, com algumas imagens da Indonésia, eu surfando. Botei aí no clipe. Botei os amigos surfistas profissionais e algumas figuras como Rico de Souza, Otávio Pacheco, os caras pioneiros do surf brasileiro. Como é que foi gravar com o Jorge Benjor? Uma coisa sensacional. Cara, energia positiva. Você sabe que essa música é do Jorge Ben, né? Do Jorge Ben. Era uma música antiga dele, não muito conhecida. É um DKV. Que um amigo meu me mostrou. É, o DKV 61. Legal, velho. E foi muito bom esse dia aí. Essa música é demais. É a cara do Rio, né? Olha lá, agora. Olha lá, RG. Solitário, surfista, solitário. Mano que curtia, surfista. Mano que curtia isso no tempo que ele era surfista. Amigo, opa, aqui é um programa bacana que você vem, os caras te conhecem. Gostei. Aqui dá pra falar de música, viu? Não, ótimo. E aí a galera falando de bola, de música. Legal. Pô, eu tô curtindo bastante aqui. Tava com saudade do Ben, já também, sangue bom, parceiraço. E a galera toda aqui, da energia, me recebeu bem demais. Show. E os ouvintes também, pô. Fernando aí lembrou do assunto que eu gosto, que a gente não tinha falado muito ainda, do surf com música, né? Eu falei que fui pra Fiji, voltei agora de Fiji e tal, não sei o quê, mas ele puxou uma aí que é porque ele tá ligado mesmo. E ele caiu no mar. Tem um cara aqui que finge que é surfista. Ah, eu pegava onda. Eu só não fui profissa porque eu tô me dedicando ao mar. Peraí, calma. Fala de novo. Tem um cara aqui que finge que é surfista, velho. Trocadilho, nota. Aí, o Gabriel. Agora. Olha, meu pensador. Pensador é mais. Não, mas eu. É verdade. Eu poderia me dedicar muito mais ao surf. É que eu não cheguei a fazer as tripes aí que o Gabriel fez. Eu lembro aquela vez que você botou as pranchas no rec e caiu no meio da estrada. Caiu, me estourou a aranha. Você não tá ligado qual é que é. Gabriel, aranha. Isso foi, velho. Não bateu ninguém no carro de trás. Não bateu. Nem motoqueira. Não, assim, que sabe o que foi? Eu tinha umas cordinhas que eu amarrava no rec. Aí uma já tava meio podre. Chuva, sol, enfim. Aí acaba apodrecendo mesmo. Aí uma hora o carro pegou uma velocidade e o bagulho estourou. A que tava na frente. Porque se estourou a que tava atrás ainda, tudo bem. Mas estourou aquela que tá na frente, aí zerou, né? Mas beleza, não machucou ninguém. Eu arrumei minha prancha, tava tudo certo. Mas ô Gabriel, por exemplo, antes de entrar no mar, você vê aquele marzão ali, você tá passando uma parafina ali na prancha. Que música que você ouve? Que música que te inspira? Cara, depende. Eu, às vezes, pra ir surfar com um sonzinho no carro, né? Depende do clima. Pode ser uma música mais calma pra você curtir aquele momento de Ganga paz. Ganga Jang? Que é, sei lá, o Compás Segundo, música cubana, aquela, lembra aqueles... No Buena Vista Social Club, ou então um reggae. Isso aí numa vibe mais de paz. Mas se for pra fazer um surf mais casca grossa, pode botar uma coisa mais rock and roll. Eu me lembro de um dia que eu botei um Lenny Kravitz, porque o CD tava lá no carro, e eu aumentei aquelas guitarras ali, porque o mar tava grande, e aquilo ali era pra eu já perder o sono, já chegar. E outro dia eu fui ouvindo NWA pra ir pra Saquarema também, trilha sonora do filme agora, que é Straight Outta Compton. Então não importa muito, não. Depende, eu sou muito eclético, né? Então depende da vibe do dia. Da hora. E dentro do mar, eu fico lembrando de música e cantando às vezes. Mas aí é quase sempre um Bob Marley. Quando eu me sinto feliz, eu me lembro de muitas músicas do Bob Marley. Uhum. E lá, lá em Fiji, eu tava lembrando de uma que é Sun is shining over the rainbow, makes me wanna move my dancing. E aí ele fala, o sol está brilhando por cima do arco-íris e me faz querer mover os meus pés dançantes. Eu acho que é porque o surf é um pouco de dança. E eu ficava com isso na cabeça, não sei, porque toda hora eu lembrava desse refrão lá. E pelo visual que a gente via de cada pôr do sol ali, o sol nascendo também, que lá a gente acordava cedo pra surfar, dormia no barco. Então, a música vem na minha mente, às vezes, pela letra, né? Pelo que ela tá dizendo. Às vezes, sem saber, eu tô puxando uma música da Rita Lee, do Lulu Santos, da antiga, que tem a ver com alguma história que tá na minha cabeça, porque aquela letra diz algo que tem a ver com um assunto que tá na minha cabeça. A música é o doping natural do esporte. Boa. E já foi provado e já foi comprovado cientificamente isso, sabia? Agora. Sabia não, disso? Não, já foi comprovado cientificamente. Olha só. Não aquelas bandas australianas, Ganga Jang, U2Indy. É conheço pouco. Legal. Olha só, gente. Fernando, antes de eu perguntar teu time aqui, eu quero agradecer o Gabriel Pensador. Ele precisa ir embora agora do... Ele precisa ir. Olha, uma salva... O programa acabou de começar. Eu não vou aplaudir ele. Uma salva de palmas, Gabriel Pensador, hoje. Mais um programa bem bacana, bem histórico, bem legal. Gabriel, muito também. Muito legal, cara. Muito legal. Obrigado aí. Quero agradecer. Mais sucesso ainda, viu, velho? Pelo convite. Mais uma vez, só reforçando pra galera... Continuar conectada com a gente sempre aí nas redes sociais. Gabriel, o Pensador Oficial, Instagram e Face. Twitter, Pensador Gabriel. E, só pra reforçar, ajoelhou tem que rezar. Ajoelhou tem que rezar. Sábado, a nossa festa em Sorocaba. Porque essa festa vai ser diferente. Até o Ben já vai, hein? É perto. Sorocaba daqui perto. Já fui lá recentemente. Fala, Fernando, faz tua pergunta. Ele comentou aí que teve um problema no ombro aí, né? Foi numa trip que ele tava com o Docão lá na Indonésia ou não? Foi. Eu já vi que tu tá por dentro mesmo do surf, eu gostei. Isso aí passou na TV ou na internet, né? No Waves, eu acho, não sei. O Darcy filmou isso, né? E aí, porra, passou, cara, o ombro, o meu braço deslocado, luxação, né, que chama? O osso pra fora... Porra. E o cara teve que botar, o médico teve que botar o braço de volta. E eu querendo surfar mais ainda, não podia. E foi até imprudente da minha parte. Mas resumindo, que o Fernando tá comentando aí, a gente falou mais cedo um pouco sobre isso. Eu fiquei um ano e meio sem surfar. Voltei esse ano pra voltar. Eu tive aquela situação lá de Nazaré, daquele touinzinho mentiroso. Mas que foi já pra sentir... A alegria de deslizar na prancha mais uma vez, mas isso foi ano passado. Agora, voltar a surfar mesmo e a remar foi só esse ano. Então eu tô bem empolgado, acho que foi em fevereiro que eu fui fazer um show em Floripa, já senti, já tinha voltado a nadar e já arrisquei ali. E de lá pra cá eu fui voltando. Então tô bem empolgado, surfei lá em Portugal e depois fui pra Fiji, peguei umas ondas lá, peguei swell grande lá e tomei uns caldos lá também. Pô, tem até a ver aqui, tava falando do Instagram e do Face. Aí, Fernando, você que se amarra, dá uma olhada lá. Tem umas fotos já postei lá, eu vou postar mais uma. Aproveitando o assunto, vou ver se eu lembro de postar mais uma hoje. De uma onda boa lá. E agradecendo aí mais uma vez, galera. Obrigado aí. Sensacional. Tá terminando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso. Ouço mais eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Boa, Gabriel. Parabéns, Pensador. Você é bom pra caramba. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Também, pô. Vamos, Fernando, e aí o time, brother? Coringão, né, Zulu? Coringão, mano. Vamos lá. Tamo junto. Você acha também se o Malone tivesse, o Corinthians já estaria classificado pra Champions League? Ou é só o Mano e o Benja que acha isso? Ô, amigão, leva a sério esse Zé Ruela, não. O Corinthians, ele tá 2 pontos agora atrás do Palmeiras e agora ele perdeu a possibilidade de ultrapassar o Palmeiras dependendo somente das próprias forças, cara. Agora o Corinthians, ele vai pegar o Inter em Porto Alegre e o Palmeiras vai pegar o Botafogo no Rio de Janeiro. O que você acha que vai acontecer nessa rodada, Fer? Eu acho que a gente vai continuar atrás, né? Essa rodada a gente vai passar, mas na próxima a gente atrapalha esses porcos aí. Olha, o Cristóvão, agora com a saída do Alexandre Pato, não se iluda. Ele pediu mais um centroavante para a diretoria do Corinthians, mas o próprio Eduardo Ferreira disse que será difícil fazer algum tipo de contratação impactante nesse exato momento. mas o Corinthians ele ainda mantém um contato com o Criciúma a respeito daquele jogador lá, o Gustavo, que é o centroavante, que inclusive fez o Roger Guedes, que hoje tá no Palmeiras. Você acha que o Corinthians deveria trazer esse Gustavo? Você acompanhou o Criciúma aí na Série B? Cara, não, não acompanhei, tô por fora, até da Série A, cara, que é aquela grana, eu tô meio trabalhando demais e não tô tendo tempo pra poder acompanhar. Só tô ouvindo, que eu moro do lado do estádio e só escuto os gols lá de casa. Pode crer, mano. Mas, ó, vou te falar a real, mano, eu não sei aí a respeito desse jogador, o Gustavo, com todo o respeito a ele, o cara pode ser um craque. Mas uma coisa é trazer um Roger Guedes igual o Palmeiras trouxe, porque o Palmeiras não dependia do Roger Guedes. E ninguém fala nada, né? E o Roger Guedes vai lá e tem tempo pra se maturar, criar talvez aí uma casca pra que ele possa estourar no clube grande, é uma situação diferente. Se chega já esse Gustavo, esse rapaz aí do Criciúma, a diretoria do Corinthians aí vai colocar o cara numa roubada também, porque a torcida já fala, pô, é o Gustavo que veio pra vestir a camisa 9. Todo mundo já vai criar, pô, esse cara deve ser melhor do que o André, deve ser melhor do que o Luciano, deve ser melhor do que o Luca, enfim. Eu acho que você joga uma responsabilidade que o moleque talvez nem possa corresponder agora nesse exato momento. Agora, se chega, por exemplo, um centroavante, um Fred, um Lucas Prato, tô só citando como exemplo, esses jogadores não virão. Mas se numa dessas chega um jogador assim, impactante, um Marcelo Moreno, um Diego Tardelli, chega numa outra circunstância. Aí o cara já chega pra jogar mesmo. Agora, com todo o respeito ao Gustavo, pra trazer o cara mano, hoje... esse cara, ele cabeceia bem, viu, velho? É? Ele parece... Não, ele parece... Você conhece mesmo? Não, eu vi alguns jogos. Você viu quanto? Quantos jogos? 3 jogos. Não tenta iludir o sabe por que eu vi? Não é trouxa. Sabe por quê? Porra nenhuma. Porque lá tem o Natan do Palmeiras, tem o Juninho. E eu tava assistindo, ele não é ruim, não, cara. Tô falando... Agora é o que você falou. De repente, no Corinthians, ele não... Se intimide, mas não é ruim, não, velho. Olha, tomara que não seja. Se o Corinthians trouxer mesmo, eu espero que o cara estoure. Mas, ô amigão. Agora acabei com você, hein? Não, mandou. Não, lá. Deu um argumento bom aqui. É nóis. Mano tirando foto, olha aí, muito bom. Amigo, bom. O que você acha, amigo? Do Marlone. Viu? Se o Marlone jogar. Fernando, manda abraço que nós estamos num momento sem parar, velho. Estamos um pouco atrasados aqui. Vamos lá. Tomou um corte, hein, trouxa. Manda um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo. Corte. Olha que vingativo. Só porque o time tem gol. Então tá bom. Obrigado, Fernando. Um abraço. Valeu, esse é o momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. É verdade, alô. Alô. Alô, Domênico. Opa, quem é? Fernando. Outro Fernando, hein? Ó. É, velho. Ó. Overdose de Fernando. Não, verdade, overdose Fernando. Solete, overdade. E aí, verdade Fernando é do quê? Fernando da Silva Queiroz. Queiroz. Isso. Quantos anos você tem, Fernando? Eu tenho 35. 3.5, RG número 2. É, depois que o Gabriel, o pensador, me deu moral... Ah. O puxador tá se Fernando hoje, velho. Sensacional. Trocadilho. É. Bota... 10! Sensacional! E o bairro qual que é? Eu moro em Interlagos. Hoje eu não tô com saco. Ih, que estrelão, hein? Você tá estrelando, hein? Tô estrelando, hein? Eu poderia falar pra ele que eu morei na Sargento Geraldo Santana, mas hoje eu não tô. Não tá? Tirar foto de sunga com o professor, você tira agora. Conversar com o ouvinte. É isso mesmo. Os professores. Tá bom, e o time aí, o Meno e o Elvis. Ui! Time. O time é Verdão, Domingo. Verdão. Verdão é ele, quando pôs aquelas calças fusô dele. Procurando o Neno. Na piscina. Olha só. Procurando o Neno. O Neno e o Robson são dois dos melhores treinadores de natação do Brasil, sabia? Vou morar pros caras. Olha só, vamos tentar... Fizeram tirar a boinha do braço. Vamos tentar explicar aqui a coisa, como é que acontece lá do Gabriel. Ah, o Luiz Abilal mandou aí. Então é o seguinte, Benjamin, olha só, prestem atenção. O caso do Gabriel Jesus lá, né? Houve uma alteração no contrato. Na renovação do contrato de dezembro de 2014, ficou acordado que Fábio Caran, agente do atleta na época, ficaria com 22,5% e o Palmeiras com 30%, em sociedade com o próprio Gabriel Jesus e auxiliado por empresários parceiros. Aí sim, o agente Cristiano Simões tem 47,5% dos direitos econômicos. No vínculo, uma cláusula estabelecida que nenhuma das partes poderia negociar o seu percentual. Na negociação, a participação de Fábio Caran foi registrada pela empresa da sua esposa, Naima Ferreira. Posteriormente ao acordo, Naima abriu sociedade e passou a ser dona de apenas 1% da empresa. O restante ficou dividido em outros dois sócios, ou seja, a cláusula foi desrespeitada e por isso que aconteceu, foi o que o Mano falou. Vocês tiraram o sarro do Mano. Então, aí eles gostam de me zoar, mas aí... Agora o Benjamin com essa cara de tacho. Eu ouvi, desculpa. Ah, então, pra variar. Não sei, não presta atenção. Agora não dá pra me repetir. Não, desculpa. Eu te falo do ar. Foi alterado o contrato e por esse motivo o Palmeiras agora tem direito. Eu tirei sal. Eu só falei. 50%, eu não tirei sal desse babaca. O que eu falei. O que eu falei assim que tá coisa absurda. Quer dizer. Cara, o que, que o outro faz com a parte dele é problema do cara. Que depois eu tiro, depois o... É isso que eu falei. O Billy Purro. Vovó, manda pra ele ler. Não dá, porque nós estamos com um momento sem parar. Ele tá muito... Tem que ser muito rápido. Feliz é o Gabriel Jesus, vai botar 200 milhões no bolso. Bom, não importa. Sei que o Palmeiras agora tem um pouco mais da porcentagem. Ficou com uma porcentagem bem maior do dinheiro. 50% é melhor do que 30%, hein, gente? Porra. Né? 50 e poucos por cento. Ô, Fernando, bom, mas isso é um outro assunto. Hoje, inclusive, pra sentir o cotovelo, né? Mas acho que não deve ser nada demais. Ele só ficou fora. A gente fica preocupado. Sossegado. Só ficou fora do treino, viu, Cuquinha? Vai pro jogo. Vai pro jogo, tá tudo certo. Quem vocês acham que vai ser o capitão da seleção? Deu uma cortadinha, né? Acho que o Neymar, né, mano? Desculpa aí, Cuca. Acho que pelo ou Praz. Acho que é o Praz, hein? Eu acho que é o Praz. Vocês acham que é o Praz? Isso ele não. Espero que ele não seja cortado. Ah, mas é o Praz ou o Neymar? Não, eu não. Não, não, pode ser. Quem vocês acham que. Tem que ser, mano, na minha opinião. Neymar ou Praz? Tem que ser um dos mais velhos. Vai ser o Praz. Começa por aí, né? Claro. Não, mas é óbvio. Tem que ser um dos três que foram de mais velhos. Não, o Neymar tá indo por ser o jogador mais velho. É ele ou o Praz? É ele, o Praz ou quem sabe que foi? O Renato Augusto. Eu acho que o Renato Augusto não tem perfil de ser... Desculpa. Vai ser o Praz. Desculpa, o Neymar não pode ser. Quem tem que ser é o Praz. Né? Praz, né? Mas o Praz é experiência. Neymar, tem que ficar... Mas você não acha que o Neymar pode dar xilique? Ele falou sobre isso hoje. Ele falou que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, falando na frente das... Não tem nada a ver. Ah, falando na frente das câmeras... Eu já vi na televisão que ia ser o Pinho? E os caras iam fazer isso? Não. Fernando, se o Mota tá aqui, ele cai. Cadê o Mota? Deu perdido de novo. É. Fernando, estamos em cima da hora. Você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí rapidinho, porque nós estamos bem em cima da hora. Cara, só dar os parabéns pra vocês. E assim, eu sou palmeirense, cara, mas não teve como não ver a notícia do Praz hoje, cara, e não lembrar do Mano falar do braço, abraço de toca dele, velho. Tá bom, só isso? Só isso, só, cara. Vocês ouviram o que ele falou, hein? Então tá bom, Fernando. Não perdendo nada, velho. Então tá bom. Obrigado, Fernando. Um grande abraço pra você, meu velho. É nóis, valeu. Valeu, Fernando. Galera, um abraço pra vocês. Valeu, velho. Pode apagar a luz aí que eu tô vendo que vocês estão apressados pra ir embora. Não é apressado pra ir embora. Apressado não, preciso mijar, velho. Temos que ter um horário aqui a cumprir. Obrigado, velho. Um abraço. Outro, abraço, valeu. Cara, um abraço. Valeu. A entrevista com o Gabriel Pessoa. Valeu. Valeu, valeu. Você está de 97 aqui na Energia 97. É, foi um momento sem parar. Agora mudando um pouquinho de assunto. Sim. Nesse final de semana eu troquei lá aquelas caixinhas, né, que eu tinha lá no meu carro pelo novo adesivo sem parar, viu, mano? Ficou ripão, hein? É, agora sim. Mas olha, vou dizer uma coisa. Eu continuo, viu, RG, com toda aquela comodidade e tranquilidade que o sem parar já tem. Mas agora o meu carro tá ainda mais bacana, tá mais bonito. Esse pessoal aí do sem parar mandou muito bem, viu? Agora com um único adesivo eu passo por pedágios, passo por estacionamento, sem ter que me preocupar com aquelas moedinhas, aqueles tickets, né? Ou essas coisas chatas. E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer o carro. Legal, né? Ah, e sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como é que você faz para trocar o seu sem parar a caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o app lá do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, é moderno, tá sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente, né? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 pela Energia 97. Também vem em nome aqui de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de GM, meu amigo, Chevrolet, passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Em nome também de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o Benjamin vai falar agora, claro, de Extra. Acabou o programa, velho? É igualzinho o outro lá, ó. Nem acabou, o bicho já tá lá na garagem, velho. Mas você também, velho. Deixa eu mandar um parabéns aí pro meu amigão Vagnão Jutsi. Hoje é aniversário do Vagnão. Vamos lá pra festa dele lá no seu Tunico. Mais de 500 pessoas no aniversário do Vagnão. Oh, um abraço pra ele. Vagnão Jutsi. Vai ter... Um abraço pro Dr. Wagner. Boa, Vagnão. Bala gratinada. É isso aí, Vagnão. Tamo junto. É, meu. Vai ter mais de 300 pessoas lá no seu Tunico. Hoje é um aniversário. Velho. Dr. Wagner Judici. Boa, Vagnão. Olha só, você merece abrir o placar com o Westergol. O Westergol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. Amanhã é dia de jogo. Dia de chamar os amigos, a família, para sua casa, para tomar aquela Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras, organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Westergol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Westergol, mas lembre-se, hein? Bebê, só com moderação, Dodô. Estamos ao final do programa. É, querem mandar abraço? É. Mandem abraço aí pra quem vocês quiserem. Queria mandar um abraço pro Rogério. É Rogério com L. Que é o Cebolinha que fala assim? Rogério, é o Rogério do Uber. Ele encontrou o Bahia na Vila Guilherme pedindo carona. Ele é palmeirense aí, ele é fã do Domênico. Bom, é obrigado, fã do Benjamin. Velho. É isso. É fã obrigado. Do RG. Do é Moto, fã do Rude, é fã do Moto, é fã do Sombra, ele é fã, de fã todo, do Zé. Ele é fã de todo mundo. E ele não gosta de mim, mas tudo bem, Rogério. Obrigado aí. Valeu, parceiro. Tamo junto. Sei que ele gosta mais. Um abraço também pro Sombrinha de novo, né? Que me ajudou lá bastante. Grande Se você Sombrinha. Precisar Isso de aí. Qualquer tipo de problema aí de celular, vai lá procurar ele, que o cara é gente boa, viu, mano? É o cara. Não, resolveu o problema. Já. Resolveu meu problema, cara. Sim. Resolveu. É cara. Ele te deixou rap. Hã? Ele te deixou rap. Happy? É feliz, idiota. Tá bom. Não, você falou. Não, mas é, sabe o que eu pensei, juro, Bruno? Você falou rap. No chucro. O rap. O cara de a rap música, tava aqui. Veio a música. Eu me veio o rap de estilo musical rap, não rap de feliz. Você é chucro, mas você é legal. Veio a música. Só aí, putz, você é o quê? Cara, tirei, não tô falando mais nada. É. Quer mandar abraço aí? Ah, não, abraço não. Você tem que me falar primeiro, RG, quem é que garantiu o boné? Vista Aérea, ligue 3031-2288, RG. O Luiz Stancione. Stancione? É, ele estacionou. Ô, Dodô. Cê... E quem garantiu a camiseta presente de Fit Camisetas, o parceiro do seu evento, RG número 2? Diga lá. Fernando Freitas. Que legal. 3 dias úteis para passarem na Avenida Paulista, 1439. Esse já é meio um chucro mesmo, né? É, amanhã tem mais. Tem nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também nome de Esther, construindo com valor. Não, senhor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais. Estádio 97. Esse beijão tá chato hoje, velho. Não queria falar bairro. Não quer falar bairro. Não quer... Tá estrelinha, velho. Que coisa. Quer falar? Vou deixar você falar. Vai lá. Pode ir lá falar, vai lá. Pode ir lá, tá aberto o microfone, tá aqui, ó. Ah, não sei qual que é o melhor. Abre lá, vai lá. Vai lá falar lá. Vem aí Night Sessions na Energia. Tchau. O duelo das melhores da programação da Energia está no Face Fight. Check. Vote no Face e ouça aqui. Energia 97. A Energia 97 vai levar você ao melhor navio temático do planeta. Promoção, cabine premiada do navio da véia. Anote as dicas da nossa velhinha mais querida, das 7 às 9 da manhã. No dia 1º de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, no Energia na Véia, pelo 32847097 e acertar o número e o deck da cabine premiada, ganhará uma cabine dupla no navio Energia na Véia 2017. Fique ligado nas dicas que eu vou dar pra você e concorra! Regulamento completo no site 97fm.com.br. Promoção cabine premiada do navio da véia. Ou vai participar ou vai ficar a ver naviozinho, vagabundo. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3037888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888

vengo na madeira. Yeah, saco vou na bombeira, saco vou na bombeira. Yeah. Make a man of me, yeah. When it is charming.